Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Nosso programa de número 870, do dia 20 de fevereiro de 2022, e nós vamos falar hoje sobre a Umbanda, suas raízes, seus desafios. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar para falar um pouco mais sobre assuntos relacionados à espiritualidade, com apoio de WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de autoajuda e CDs, na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a Assistência Maternal Espírita, a Associação Maternal Espírita, a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, o Centro Espírita Luz e Vida e a Fraternidade Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Hoje, como o Rui falou, nós teremos aqui o tema interessantíssimo que vocês estão cobrando da gente há muito tempo. É claro que a gente já falou de Umbanda aqui algumas vezes, mas os nossos internautas e os nossos ouvintes têm cobrado bastante esse tema para a gente falar aqui sobre Umbanda. E hoje quem está aqui conosco para falar sobre Umbanda, suas raízes e seus desafios é os nossos irmãos aqui, né? A Kátia, o Maurício e o Francisco. Estão aqui para conversar com a gente hoje sobre isso. Ligue para nós, telefone 12-3921-3009, 12-3921-3009, que o Tião está lá para atender e tem até um assessor hoje, que o Beto 9 está aí, né? Hoje, voltou de viagem. Aparece aqui, ó, aparece aqui, né? Ele vai aparecer ali no vidro para vocês lembrarem dele, né? Está aí ainda, vivo ainda, bonitinho, certo? Então ligue para nós, se vocês quiserem, ou então para as nossas mídias sociais aí que o Rodrigo vai falar. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes aqui, telespectadores aqui da Rádio Vivência Espírita, os vivencianos, né? E também agradecendo aqui os ouvintes das demais rádios que estão conectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro e a Web Rádio Sementes de Amor estão conectadas conosco via rádio online, né, transmitindo o áudio do nosso programa de hoje. Né? Também quero mandar um alô para a TV Espaço Espírita, que está retransmitindo. A gente tem a rádio, o Recanto, o canal do YouTube do Recanto da Prece, Eurípides Barçanulfo, lá de Campo Grande. Então, o Carlos Sanches já está lá ouvindo a gente, mandando um alô também o José Nieto Lopes, Biscuit Tainá, Meli Borges participando aqui pelo Recanto. A gente também tem o Portal da Luz, que está transmitindo a gente aqui. A Sementes de Amor, de Campo Grande também. E a TV Espaço, TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, que está transmitindo a gente aqui ao vivo pelo YouTube. No YouTube, no Facebook, do Vivência Espírita. A gente já deixa um bom dia aqui para Dora Pereira, Vicente Teixeira, está participando aqui. No YouTube, a gente tem o Cláudio Yudi, que está transmitindo a gente, está mandando um alô lá de Uberaba, lá do Lar Espírita Pedro e Paulo. O Aécio César, de Sete Lagoas. A Fabiola Dias Pasolini, lá de Espírito Santo, já está aqui conectado conosco. Daniel de Goiânia, Daniel Rosa de Goiânia. A Ruth Marques. A Gisele Lacerda, lá de Itaberá, junto com o Rivail. A Dona Valéria. A Alessandra Martins, que todo programa, todo domingo está aqui com a gente. A Vera Lúcia. Neide Cristina Rodrigues, a Neide Rodrigues, lá do Castelão. Rodolfo também, Alexandrino Castelão. Rosana Ali, lá do Jeff. Milton Baruel, lá do Paulo de Tarso. Rosângela Menezes, Valéria Prezan, do Rio de Janeiro. Luiz Lima, participando conosco. João Ramalho, Adeli. A Dona Valéria Confeiteira, já tinha comentado. O Fernando Petit, que teve aí uma reunião muito, muito legal no domingo, né? Falando sobre espiritismo política. Sexta-feira. Domingo é hoje. Sexta-feira, que foi com o Petit, foi transmitido pelo Espíritas na Política, foi muito legal. Maria Auxiliadora, o Eduardo Solano, Maurícia Fernandes, Benedito Figueiredo e, por último, sem nome. Coloca o nome aí para a gente poder falar também aqui depois. Fala, Jorge. No WhatsApp, Rodrigo Iramir, lá de Salvador, na Bahia, também desejando um excelente programa. A Mariângela, a mãe do Rodrigo. Uhum. Aqui também. E o Marcos Fugai, lá de Santos, também dando um bom dia a todos aqui. Saudade a todos nós. Um bom dia para eles. E colocaram o nome aqui, né? Clotildes Ramos, lá de Clotildes Ramos, lá de Monte Carlos, Minas Gerais. Montes Claros, exatamente. Montes Claros, Minas Gerais. Anderson Alcântara. Mandando um benção aí para a mãe Kátia, pai Chico e pai Maurício. A Babis Maldener e Sueli participando aqui conosco. Então, obrigado pela participação. Deixe suas perguntas, a gente vai passando aqui para os nossos entrevistados de hoje. Vou passar aqui para o Carlinhos fazer a prece de abertura para a gente, por favor. Seu bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Kátia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Francisco. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião. Bom dia, Beto 9. Bom dia, família Vivenciano. Vamos lendo Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 49. Os momentos são chegados da grande transformação. Escute a voz que te chama com toda a tua atenção. A boa nova do Cristo é o padrão de moral, é o caminho, é a luz que nos protege do mal. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais uma oportunidade de aprendizados neste domingo abençoado, onde estamos recebendo os nossos queridos irmãos, a Kátia, o Francisco, o Maurício, que vem nos falar sobre Umbanda, suas raízes e seus desafios. Estamos aguardando as perguntas de todos os vivencianos hoje para ser atendidos por esses irmãos maravilhosos. Vamos pedindo licença para iniciarmos o domingo de aprendizados do Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, queridos irmãos, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Umbanda, suas raízes e seus desafios. E nós estamos aqui com a Kátia Moreira, que é mãe de santo. Nós estamos com o Francisco Mota, que é pai Ogan. E também com o nosso querido amigo Maurício Lima, também aqui é pai de santo também, da tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos de São José dos Campos. Bom dia, Kátia. Meu bom dia, meu saravá fraterno aos nossos irmãos do Senzala, meu saravá fraterno e a bênção dos meus mais velhos, dos mais novos. Peço licença para que a gente possa aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre Umbanda, mas com muito respeito, com muito carinho, a todas as diversidades e a todos os entendimentos. Maurício. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer, né, essa oportunidade de podermos dialogar, falar sobre Umbanda. E, realmente, falar sobre Umbanda é um desafio, porque cada um tem um entendimento. E bom dia, Francisco, ao nosso querido amigo Chico. Agora você falou algo importante. O pessoal estava perguntando, quem é Francisco? Tu não me conhece como Chico. Gratidão pelo carinho de sempre, viu? De vocês estarem nos recebendo, como sempre. Muito obrigado por tudo. E como eu brinquei no começo, né, vamos focar a pergunta nos dois pais aqui do terreiro, pais de santo. Eu estou hoje como mentor deles, só acompanhando. Os dois pais inclui você, então. Obrigado, gratidão, viu, gente? É mentor ou obsessor? Tem aquele livro do Alamar Regis que fala mentor ou obsessor? Obsessor. Rodrigo, meus parabéns ontem pelo Evangelho no Lar que você fez junto com aquele pessoal todo lá do Uruguai, da Colômbia. El Salvador. El Salvador. E tem mais um. Argentina também. Argentina. Muito bom. Argentina. O senhor Castelhano estava espetacular. Parecia que você tinha nascido na Argentina. Não apela, não, né? Na Argentina, você na verdade. É bom mentir um pouco. Na verdade, existe três castelhanos, né? Três espanhol. Eu tenho o espanhol da Argentina, o espanhol da Espanha e o espanhol do resto da América Latina inteira. Não, eu gosto do espanhol mexicano, né? É tudo cantado. Mas tudo bem. Obrigado. A iluminação também ficou boa, né, Jorge? Tá muito. Só que começa a aparecer as rugas da gente, aparecer as espinhas. Não, ela dá uma consertada, né, Rui? Dá uma consertada, porque tinha coisa aqui que não tinha jeito. Parece que com a luz deu uma melhoradinha. Vamos lá, então. Vamos deixar de brincadeira, vamos entrar direto no nosso assunto. Umbanda é um culto ou uma religião? A Umbanda é uma religião brasileiríssima, instituída em 1908 pelo médium Zélio Fernandino de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. A gente pode ter vários entendimentos, existe até uma corrente hoje, né, muito, muito forte, destituindo aí a figura do próprio Zélio, né? Mas se não houvesse a mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas e aquele momento que foi tão importante, em onde se organizou verdadeiramente a Umbanda, né? Porque, assim como o Espiritismo não foi criado por Allan Kardec, né? Porque ele pode ter instituído a palavra, mas mediunidade sempre existiu, onde, né? Desde que o mundo é mundo. A Umbanda, ela já existia, né? As manifestações espirituais, o Caboclo, o Preto Velho, sempre se manifestaram. Mas, a partir de Zélio Fernandino de Moraes e do Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 15 de novembro, em Niterói, no Rio de Janeiro, realmente se torna instituído a religião de Umbanda no Brasil. Então, eu sempre falo aqui, né, Kátia e Maurício, é a única religião brasileira que nós temos. É a religião, é a única religião brasileira, justamente. Uhum, né? Criada não, funda, digamos assim, codificada também, sim, né? Sim, sim. Porque tem gente que pensa que, não, como tem várias vertentes, né, dentro da própria Umbanda, mas não deixa de ser uma codificação esses ensinamentos passados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas por meio de Zélio Fernandino de Moraes. Né? Foram fundamentais, Jorge, porque a partir da manifestação, da fala dele de que todos seriam ajudados, todos seriam auxiliados, aqueles que sabiam mais e ensinariam aqueles que sabiam menos, que todo espírito teria a liberdade de ali se manifestar, houve ali, de alguma forma, um marco muito importante para que outros também, que já exerciam banda, pudessem se dizer umbandistas, né? E eu acredito e eu tenho muito respeito por todas as umbandas. Tenho respeito por todos os entendimentos. Mas, para mim, a fala do caboclo ela é marcante no sentido de nos dar um direcionamento de trabalho. Então, foi legal o que você falou agora, Kátia, sobre todas as umbandas, né? Porque quando a gente fala assim, em codificação, por exemplo, quando fala. Não é uma codificação, né? O que o caboclo da Sete Encruzilhada trouxe. Mas, pelo menos, uma linha, um delineamento de como deveria ser. Aí, quando você fala em todas as umbandas, a gente podia falar um pouco, então, dessas raízes. Então, sim, não é só, então, o que o caboclo das Sete Encruzilhadas trouxe, porque a gente vê um monte de coisas em outras umbandas, né? Em outros locais. Por exemplo, lá, a gente estava falando até aqui no começo, o caboclo das Sete Encruzilhadas não manda usar atabaque. E a gente não vai reconhecer uma umbanda se não tiver atabaque lá, a música, né? Então, a gente vê muita diversificação. É isso que você quis dizer? Outras umbandas têm nome diferente, assim? Jorge, você vai num centro espírita, vocês são, né, infinitamente mais experientes no que diz respeito a isso. Nenhum centro espírita é igual ao outro, né? Podem seguir uma mesma linha de trabalho, de pensamento, mas são dirigidos por encarnados, então cada um tem o seu entendimento. Hoje nós temos algumas vertentes dentro da Umbanda que se fizeram muito fortes pelas suas representatividades, hoje também pela literatura, né? Porque hoje existe uma gama de livros escritos por pais de santo, por dirigentes espirituais, e tudo isso foi criando uma forma e foi dando uma cor assim, a várias vertentes de Umbanda. Então, você entrou no mérito da questão do atabaque, né? O atabaque hoje, como você diz, é algo assim, muito marcante dentro dos ritos de Umbanda. O Caboclo das Sete Encruzilhadas diz que haveriam palmas. Se você for hoje no terreiro da Nossa Senhora da Piedade, que é um terreiro que o Zélio dirige, que hoje é dirigido pelos seus netos, né? A fala do Leonardo é exatamente igual do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Eles seguem a mesma linha. Você vai lá, você não vai encontrar atabaque. Mas, na grande maioria dos terreiros, hoje, nós temos o atabaque. E isso a gente deve muito a Tata Tancredo, que foi um pai de santo também no Rio de Janeiro, né? Que é o representante da chamada Umbanda Omolocô, que tem uma raiz muito forte africana e que traz o som do atabaque. A maneira com que a gente toca é muito Angola, então existem raízes angolanas também, né, de Angola dentro da Umbanda. Então, assim, nós estamos falando de uma religião que está sendo construída todos os dias, é muito plural. Você pode ir em todos os terreiros que você tiver condições de ir, você não vai encontrar um igual ao outro. Uhum, muito legal. Então, a gente pega, quando fala de raízes, eu entendo isso aí, né? Tem muitas raízes para serem trazidas, para serem desenvolvidas, principalmente na africana, embora seja uma religião brasileira, que foi criada aqui, mas a gente pega todas essas raízes, né? Inclusive os próprios orixás, né? Sim, os orixás, né, trazidos aí pelos povos de África, principalmente pelos iorubás, que foram os últimos povos africanos a serem trazidos aqui pelo Brasil. Inicialmente, a Umbanda não falava nem de orixá. O próprio Zélio, ele não entrou no mérito do orixá, né? Se você for, por exemplo, falar de isso daí, assim, a gente vai estudando, né? O tempo vai ajudando a gente a compreender. Mas, por exemplo, as imagens de orixá só apareceram mesmo nos congás de um terreiro a partir da década de 90, né? Que realmente foram, começaram a aparecer aqui no Brasil. Então, o orixá ele não aparece inicialmente na Umbanda, né? Uhum. Mas a gente pode falar de uma raiz ameríndia, né? Que são dos donos da terra, que são os caboclos. A gente pode falar de uma raiz espírita, sim, porque a nossa fala ela vai muito de encontro às verdades espirituais trazidas por Allan Kardec. Ao, né? Encontro, né? Sim. É isso mesmo, porque a gente... É que tem gente que gosta de ficar fazendo separação. Eu acho que tem separação de encarnado, não é de desencarnado, não, né? No plano espiritual não tem essa separação toda. E, infelizmente, o Zélio Fernandino, ele funda, ou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele funda uma Umbanda, né? Ele cria uma Umbanda, e a gente via que o preconceito era muito grande. E hoje, esse preconceito ainda continua. Tem gente que acha que Umbanda não é religião, tem gente que acha que Umbanda é inferior, tem gente que acha que espiritismo é melhor, né? Tem gente que acha um monte de coisa desse jeito, é como se fosse inferior. Quer dizer, quando chama espírita de Umbanda, de umbandista, ele não gosta muito, né? Porque ele acha que é diferente. E, na realidade, é como se fosse uma elite. Né? Né? Como se fosse uma elite. Kardecista. Inclusive, criaram esse nome de kardecista justamente para fazer separação, porque não tem que chamar de kardecista, é espírita. Acabou. Né? Então, essas coisas a gente vê muito ainda de preconceito. Isso ainda existe bastante, né? Sim. Pai, quer falar de preconceito? Sim. Vamos passar então a palavra para o Maurício. Né? O preconceito. O preconceito, hoje eu vejo que o pior preconceito que existe começa dentro dos próprios umbandistas. Por quê? Porque existe, assim, as correntes, como o Encaixa estava falando, são as correntes de várias umbandas. E aí hoje eu costumo dizer que não precisa de ninguém lá de fora para poder atacar a Umbanda. Os próprios umbandistas, entre eles, se atacam. Por quê? Porque assim, a minha casa que é certa, a sua que é errada. A minha casa que faz o correto, a sua não faz. E existem várias ramificações de Umbanda, porque o Zélio vem, mas já existia a Macumba Carioca, no Rio de Janeiro. E esses trabalhos, até hoje, se você vai na Lapa, no Rio de Janeiro, você encontra essas macumbas carioca. Né? O título é mesmo, Macumba Carioca. Uhum. Então, tem muitos terreiros que trazem algumas tradições do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo, vai para Minas, isso e aquilo, e traz esse contexto. Aí, nessas ramificações de Umbanda, começa a ter esses preconceitos. Não, a sua Umbanda ela é errada. A minha que é a correta. Então, o preconceito primeiro começa dentro do próprio umbandista, né? Que existe assim, não, o que eu estou fazendo é certo, seu é errado. Na hora que o povo parar com isso, a gente consegue melhorar um pouco. Depois vem o lado de fora, né? Isso eu posso falar porque assim, a minha raiz sempre foi de umbanda. Meus avós eram umbandistas, meus pais umbandistas, eu umbandista, terceira geração, e tenho um sobrinho, então já é a quarta geração. Então, assim, minha vida sempre foi a Umbanda. Então, assim, a questão do preconceito, eu conheço ela muito bem, porque eu passei isso desde criança. Né? Ia para a escola e tinha que falar, assim, achava mais bonitinho. Né? Não, eu sou espírita. Uhum. E meu pai falava assim, não, você não é espírita. Você é umbandista. Né? Mas o preconceito está aí até hoje. De pessoas que a gente percebe que vão até no terreiro de uma maneira meio camuflada, né? Uhum. A pessoa chega lá, se for um trabalho de tarde, ela vai de óculos escuros, joga um pano na cabeça e assim vai. Maurício, você falou em macumba, né? Sim. Por que que fizeram a gente, as pessoas, os leigos, pelo menos, pensar tão pejorativamente nesse termo, macumba? Quando a gente fala em macumba, já acha que é uma coisa que vai prejudicar, já é uma coisa que vai... alguém está fazendo um trabalho para os outros, está lá na encruzilhada colocando coisa, fazendo despacho para poder prejudicar alguém. E você falou numa macumba tão diferente agora, você falou numa coisa tão legal, assim, deu para sentir que, pô, peraí, tem... já existia isso lá, né? Sim. Eu não vou adentrar aqui muito na parte política do país, essa coisa toda, mas, assim, né, não é novidade para ninguém que existe o preconceito racial. Uhum. Então, esse preconceito ele ainda é velado, ele existe, ele é forte. Né? Então, tudo que vem relacionado à Mãe África, tudo que vem relacionado ao negro, é algo que não presta. Então, sempre ficou isso. Tanto é que, quando se fala em terreiro de Umbanda, hoje em dia você fala assim, não, você vê aquilo ali, macumba, é coisa de preto. Né? Então, existe isso. Apesar de que os pretos estão quase extintos dentro da Umbanda. Exatamente. Eles estão quase extintos dentro da Umbanda. Tem até japonês. Né? Pois é, o pessoal entra no terreiro e fala assim, quem que é a mãe de santo? Não pode ser aquela japonesa, não é possível. Pois é, a mãe de santo é a japonesa. E, então, tem esse lado, né, das pessoas já quererem colocar tudo que vem relacionado à África de uma maneira que não é legal, mas... E aí eu creio que quando começa essa história de que macumba é uma coisa ruim, né? Porque o Pai Chico costuma até brincar com o pessoal da assistência. Oi, gente, vocês eram que hoje assistiam uma macumba? Uhum. Né? E realmente desmistificar essa, esse lado, essa coisa ruim. Porque enquanto a gente não apresenta, enquanto você não fala, enquanto você não tem voz, as pessoas vão achando que realmente é aquilo, umas por ignorar e outras realmente porque gostam de acreditar nisso, porque é conveniente acreditar que, né, é macumba, vocês fazem lá, é feitiçaria, né? Fazem uma coisa outra, ruim. Kátia, por exemplo, quando a gente fala em preconceito até e não ter voz, igual o Maurício falou agora, a gente vê que você tem que formar corpo, né? Então, essa diversificação que existe dentro da própria Umbanda é importante. Né? Muito importante, porque cresce, não é? Eu acredito que a gente acha que viver entre os diferentes é desafiador, é difícil, mas é enriquecedor. A gente precisa viver. Já pensou se todo mundo fosse igual? Uhum. Já pensou se todos nós tivéssemos os mesmos pensamentos, né? As mesmas opiniões? A diversidade, acho que o Cristo ele trouxe isso como uma das suas bases, né? Além do amor, da caridade, é respeitar as diversidades, entender que o diferente também é meu irmão, que o diferente ele é enriquecedor, ele me instiga a aprender, a refletir sobre algo que eu não vivo, que eu não acredito ou que eu não entendo. Mas o que falta, né? Empatia. Infelizmente, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, entender que o outro ele é diferente de mim, mas o que ele faz pode ser tão bom, ou seja, até melhor do que eu realmente faço. E ter um olhar caridoso, né, para tudo. Tem o Marcos Sugai lá de Santos, ele está perguntando aqui se vocês poderiam falar um pouquinho assim, como seria mais ou menos assim a estrutura espiritual, né? Como que o plano espiritual age para assessorar os centros de Umbanda, as casas de Umbanda? Toda casa de Umbanda possui uma egrégora, né, que são espíritos responsáveis por dirigir aquele trabalho. Nós somos dirigidos pelos espíritos, né, Pais? Perfeitamente. Nós somos dirigidos por eles, nós somos apenas instrumento. A voz, né, a oportunidade de aprender e servir de instrumento é nosso, mas a voz, a fala, a orientação é dada por esses espíritos. São espíritos que têm nos orientado, podem ser caboclos em alguns centros, em alguns terreiros, perdão. Podem ser pretos velhos, podem ser baianos, enfim, pode ser qualquer um. Porque todo espírito que se manifesta, que se desguia, ele tem condição de orientar e de auxiliar. Quantas linhas de trabalho, né? A Umbanda ela é muito conhecida pelo seu tripé, que é... caboclo, preto velho e erê, né, que seriam as crianças chamadas os erês. Mas a gente hoje vê uma diversificação de linhas de trabalho, porque cada casa vai trabalhar de acordo com suas necessidades e possibilidades. Então, tem Exu, Pombagira, ciganos, tem boiadeiros, marinheiros, né? Então, assim, tem uma série de que nós chamamos de giras, que são falanges que trabalham junto de nós, que fazem essa orientação espiritual. Então, se você hoje vai a um terreiro de Umbanda, você conversa com espírito. Você conversa com o espírito, com o guia. Então, cada casa trabalha aí de acordo com a sua possibilidade. Quantos orixás? Aí também vai de casa para casa. Tá, mas agora nós podemos saber, tá, do Chico, o que, que significa pai de santo, mãe de santo e Ogã? Chico. Chega bem perto aí. Você não quis me deixar de fora, né? André. Seguindo alguns direcionamentos, a Umbanda ela tem uma coisa muito de resgatar raízes e resgatar o sentido da família. Então, a terminologia pai ela tem mais uma conotação de família. Não é algo que é imposto, obrigado. Mas agora há pouco, se não me engano, no início, o Jorge até me relatou aí, se eu não me engano, o Anderson, benção aos meus pais. Hoje em dia, como está difícil você se reunir diante de uma mesa com os pais e o filho chegar, benção meu pai, estou saindo, benção. É uma coisa que eu acho que o Jorge até conhece bem, né, Jorge? Com das suas raízes aí, né, da família. Então, não é algo no sentido de impor uma hierarquia. É no sentido da gente ter o prazer de conviver em família. Então, quando eu chego, bença, pai, é um respeito, né? É um amor, é um carinho. E quando você diz, no nosso caso, meu pai te abençoe, Oxalá te abençoe, quando você abençoa um filho, né, você está dando a ele um passe, uma vibração, um incentivo de, né, fique bem, passe bem, que o seu dia seja bom, você está transmitindo o seu carinho. Então, no terreiro, que não são todos que adotam essa terminologia, o pai de santo representa o pai da família, o pai espiritual encarnado. A mãe de santo representa a mãe desse terreiro, a mãe da família, a mãe em terra, né? E o pai Ogã tem mais aí um compromisso de olhar pelas diretrizes materiais desse terreiro. Ogã. Eles são o pai Ogã. É. Então, esse é o nosso compromisso, mais de estar coordenando as diretrizes materiais. As diretrizes da família, do axé, no nosso caso, no nosso terreiro, dizem respeito aos pais de santo. É porque nós falamos que no espiritismo não tem hierarquia, né? Não temos hierarquia. E isso também não é uma hierarquia, é mais um símbolo de respeito, né? É porque não tem hierarquia, mas nós temos que ter um presidente da casa, tem que ter um tesoureiro, tem que ter um secretário, porque a lei exige isso daí, né? O pai falou essa semana sobre a respeito disso. A gente tem medo da palavra, o Rui, porque parece que hierarquia diz questão a poder, né? E não é isso. A grande verdade é que é a representação justamente de respeito. E precisa haver uma organização. O senhor pode falar assim, não existe uma hierarquia dentro dos centros espíritas, mas tem lá o dirigente. E quando você precisa, por exemplo, nós vamos mudar aqui a estrutura desse trabalho, você precisa se remeter a alguém, tem um respeito por alguém que está coordenando aquilo, né? Então, hoje, nós somos responsáveis, nós estamos pais de santo, mãe de santo, estamos, porque não somos, estamos. Pode ser que amanhã não, pode ser que numa outra vida também não, né? Então, hoje, a nossa responsabilidade é essa. É difícil, vou dizer que é desafiador, né? Nós temos aí um trabalho grande, nós precisamos estudar, precisamos nos empenhar, e também respeito a gente conquista, né? Pela postura, pela força de vontade, né? Pelo que a gente tem feito. E por que que... Não, o Chico falou dessa tradição também de você viver em família, assim... Mas por que pai de santo e mãe de santo? Porque para o leigo, para a gente está achando assim, que vocês são mãe, você é mãe de santo, Maurício é pai de santo. Não podia ser filho de santo. Não, deve ter alguma justificativa, ou tem para falar assim, né? Sim. Primeiro que, assim, existem algumas casas que adotam pai de santo, mãe de santo. Pai no santo, mãe no santo. Uhum. Né? E o santo está se referindo ao quê? Ao Congá, aos orixás, uhum. Né? Aos santos. E pai de santo, em primeiro lugar, ou mãe de santo, é aquele que zela, aquele que cuida das coisas do santo. Uhum. Então, vem essa terminologia, que isso, né, já vem desde os negros, principalmente uhum. bantos e tudo mais, que trazem a cultura de, na verdade, Ialorixá, Babalorixá e outras terminologias que, quando vai uhum. chegando para o Brasil, dentro da Umbanda, vai entrando esse termo mãe de santo ou pai de santo. Algumas casas ou algumas raízes de Umbanda costumam dizer dirigente da casa. Está uhum. errado? Não. É a maneira que se entende e está tudo correto, está tudo certo. Né? Tem outras casas que colocam apenas como babá. Uhum. Ai, é babá. Né? Casas como da onde eu vim lá de trás, aos meus 9 anos, se falava madrinha. Uhum. Tem a madrinha, tem o padrinho. Então, quer dizer, é um termo que sempre tem uma responsabilidade daquele que está cuidando de algo. E este algo, em primeiro lugar, a responsabilidade deste algo, de cuidar deste algo, é tomar conta desse sagrado que existe, né? A Umbanda, ela pode ser brasileira, mas não podemos fugir nem esquecer que ela é uma religião afro brasileira. Uhum. Porque isso já teve muita discussão sobre isso, e eu sempre vou bater numa tecla. Tá bom, então a Umbanda ela não tem nada de africanismo, ok. Aí o preto velho chega, o preto velho vai lá, canta um ponto, aí esse ponto se remete a um orixá. Ele está falando de quê? Ele está falando da ancestralidade dele. Né? E é uma coisa que ultimamente a gente anda batendo muito na tecla dentro do terreiro, essa questão de ancestralidade, de respeito. E é por isso que até o Pai Chico estava explicando essa questão da bênção, né? E no terreiro, para nós, nada é imposto. A gente tudo aprende, explica, os espíritos nos explicam o porquê disso, né? Porque, por exemplo, hoje nós temos uma quantidade de trabalhadores, de filhos, de médios, chamamos aí como for, mas se essa pessoa ela não tem contato comigo, às vezes chega gente no terreiro que eu ficava olhando assim, antes de tudo, eu falo assim, gente, não sei quem é aquela pessoa, é da assistência, é trabalhador, quem que entrou? Hoje não, hoje o fato de ter este contato da pessoa chegar até a gente, até mesmo para não ficar uma coisa assim, os intocáveis, né? A mãe de santo é intocável, o pai de santo é intocável, não, ninguém pode chegar perto, não, não tem isso, muito pelo contrário. Então, o fato das pessoas até virem fazer essa troca de bênção com a gente, nossa, hoje para mim, e eu que sou uma pessoa que sou péssimo para guardar nome, para mim hoje é uma coisa que eu tenho este contato com as pessoas do terreiro, eu tenho este contato, é muito mais próximo, é muito mais familiar. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que eu disse, tem que tirar o microfone de mim, que eu vou emendando. Eu achei muito legal você falar que é aquele que cuida das coisas do santo. Sim. Porque a gente não sabe, né? Quem está fora não sabe. Sim. Aí você fica pensando, mas por que é pai de santo? Por que não é filho de santo? Né? Por que não é irmão de santo? Sei lá. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A terminologia, se você só olhando a terminologia, você não conhece o significado. E o significado é aquele que cuida das coisas. Sim. E mais uma vez, quando você falou de babaloixá, essas coisas assim, é o mesmo significado, só que está em outra língua, né? Perfeitamente. Então é legal isso aí. Quando vai trazendo para nós, vai chegando no pai. Então é muito legal. É legal a gente saber essas coisas, porque a gente que faz palestra, que dá aula, né, que vocês me conhecem já há muito tempo, sabe que eu sou integrador, né? Uhum. E adoro a Umbanda, tudo, e no lugar que chega que alguém quer perguntar alguma coisa para mim, eu sempre quero explicar, sempre quero falar, não, é desse jeito, né? Funciona dessa maneira. E saber dessas coisas para a gente que explica é muito importante, para poder você tirar isso da cabeça das pessoas, muitas coisas que existem que é exatamente isso. Outra coisa, Maurício, no caso do pai de santo, da mãe de santo, que ele é bastante procurado, existe em tudo quanto é lugar, né? Sim. Então, quem está na liderança, digamos assim, por exemplo, o médium dentro do centro espírita é aquele que todo mundo quer chegar perto, né? Perfeito. Se for médium de psicografia e de cura, então você já viu o que acontece, que vira uma fila do tamanho do mundo, todo mundo querendo abraçar, tomar benção, fazer tudo. Então, em todo lugar é assim mesmo, né? E agora está problema de vocês. Né? Vocês que têm que resolver. Quem mandou você ouvir com essa missão? Né? Então, não, mas neste caso, a mãe Kátia ela é mais acessível, porque ela é um doce de pessoa, um amor. Eu já sou o Giló. Então. Eu tenho até uma. Opa, liberar aqui. Porque isso que o Jorge comentou, assim, de você ver, por exemplo, você vê num dia de esquerda, né? Dia de esquerda lota o centro. Aí quando vai um outro dia, já é menos, né? Ou seja, o pessoal gosta daquela simplicidade, daquele jeito da Umbanda, né? E a gente, queira ou não, a gente é espírita, a gente está num programa espírita, né? A gente faz um pouco da relação, a gente vê, por exemplo, o espiritismo, ele acaba sendo um pouco mais erudito, porque você tem que estudar, você tem que ler, Chico Xavier escreveu 500 livros, você vai pegar o Pentateuco Kardeciano, você tem mais de 1000 páginas cada livro, ou seja, para você ser espírita, né, você tem que gostar de ler, só que não é a realidade do povo brasileiro, não é a realidade do povo mais simples, não é a realidade se você for pegar estatísticas do Brasil, né, você vê que a adesão para a leitura é muito baixa, perto de países mais desenvolvidos, né? Então, não, a ideia não é criticar, a ideia é analisar a realidade é essa. Né? Vocês acham que a aderência à Umbanda, por exemplo, ela é maior nesse sentido porque atende as pessoas mais simples, que é a realidade brasileira? Vocês veem dessa forma também? Olha, é fato Você colocou uma situação aí, né, de que numa gira de Exu e Pombagira, os terreiros lotam. Isso aí é geral. Eu, né, converso com vários, conheço muitos terreiros, né, de pais, a gente conhece, tem contato com muita gente. Isso aí é uma constante. A fala simples, a fala direta, a oportunidade de conversar com o espírito, ele fala muito forte, né, às pessoas. Às vezes, as pessoas não querem nenhuma resposta, elas querem apenas uma oportunidade de serem ouvidas. Eu sempre falo isso, né? E alguns até tratam, dizem assim, não, a Umbanda é psicólogo de pobre, né? Porque quem não tem condições de ir no psicólogo vai lá conversar com o preto velho, com o Exu, com uma pombagira. Mas essa fala simples, ela realmente atrai, né? Agora, eu não discordando, mas já discordando, né? Dizer assim, que um bandista não precisa estudar, né? Ele pode não ter essa obrigatoriedade, mas eu sou totalmente avessa a isso. Eu acho que a gente precisa estudar sim, e muito. Precisa estudar de tudo, precisa entender de tudo, né? Eu posso não ser, por exemplo, da Umbanda Sagrada, né? Codificada lá, instituída por Rubens Saraceni, mas não me custa, eu acho que eu aprender, entender um pouco o que ela representa, né? Estudar sobre os povos negros, história do Brasil. É impressionante como a nossa história da Umbanda ela se entrelaça com a história dos negros aqui no Brasil. A vinda dos escravos, né? O orixá lá de África. Então, assim, a gente precisa, sim. E tanto que na nossa casa, né? Não estou dizendo que essa é a verdade de algumas ou que nós estamos mais certos do que outros. Mas nós temos ali o processo de aprendizado. Nós estudamos. Nós temos também viés de uma raiz, de uma casa que estudava a doutrina dos espíritos, nós estudamos a doutrina dos espíritos, nós também buscamos dentro de Allan Kardec e do Pentateuco as verdades espirituais, estudamos sobre ancestralidade, como o pai bem falou, né? A cultura do negro, o que representou o indígena, né? O que é o pajé, a força desse espírito, desse ser que curava, que cuidava da tribo, né? Então, assim, a gente precisa entender, a gente precisa estudar sim. Também gostei da sua resposta. Estudando, muito legal, né? Uhum. A gente estudando, a gente aprendendo, não é fácil as pessoas nos enganarem. As pessoas enganam muito aqueles que vai mais pelo fanatismo, vai mais pela palavra de, vamos dizer, de um pastor, de um até de um espírito, e não estuda, né? É isso que é importante, a gente estudar para se libertar. Justo. Certo? Justo. Porque o estudo faz com que a gente se liberte de uma série de coisas, principalmente dos preconceitos, das nossas raivas, das nossos ressentimentos. É muito importante a gente estudar sempre. E a doutrina espírita nos proporciona isso, né? Ela nos dá toda essa liberdade de você estudar e separar o que é bom, o que é ruim, deixar de lado e toca em frente, né? Conheceis a verdade e ela vos libertará, né? Uhum. Eu achei muito legal a fala da Kátia, porque isso desmistifica a Umbanda, uhum, né? Porque tem muita gente que pensa que a Umbanda é justamente isso, né? É só ir lá, escutar os que os espíritos falam e não precisa estudar. Sim. Né? E tem cursos, vocês dão um treinamento, vocês dão a aula né, de desenvolvimento de mediunidade, né? Porque mediunidade não é patente do espiritismo, mediunidade está em todas as religiões, até no catolicismo mediunidade está, né? E foi muito interessante, porque eu tenho essa visão também em relação às tendas de Umbanda que eu conheço. Todas que eu conheço ensinam e tudo mais, nem todas, né, prezam também pelo estudo, mas também se vê centro espírita também que não preza tanto, né? Então, ou seja, isso é muito legal para desmistificar também a Umbanda. Rodrigo, e o livro? Sim. Nosso livro está aí, nós falamos semana passada, colocamos aí, né, quem quiser fazer a compra antecipada, que o lançamento será dia 6 lá na AME, às 4 horas da tarde, dia do domingo. 4 horas da tarde, um livro aí, Trajetória dos Espíritos da Terra aos Ciclos Espirituais, o terceiro livro da Marcela, em parceria com a Aurélia Augusto. Do Aurélio já é o quinto livro, né? Mas em parceria com a Marcela é o terceiro, Trajetória dos Espíritos. Tá aí. A gente colocou tanto no Instagram tá? E aí no nosso YouTube tá o link do livro, tá? A gente está fazendo uma campanha de pré-lançamento do livro do Jorge, A Trajetória dos Espíritos da Terra aos Círculos Espirituais. Né? Então aqui no nosso Instagram também tá o link, se vocês entrarem aí, tá esse pré-lançamento, porque a gente também está fazendo o sorteio. Né? Então a gente vai sortear. Opa, esse é do Eurípides, aqui. O sorteio de dois livros, né? Para quem entrar aí, comentar, curtir aqui no Instagram, também a gente vai sortear dois livros. No dia 6. No dia 6, né? No domingo, dia 6, que também é o mesmo dia do lançamento. Uhum. Então, vocês podem entrar nesse link que eu vou enviar para vocês aqui, né? Vou pôr aqui no Facebook, também no WhatsApp. E aqui vocês podem também fala aqui no dia onde que é o endereço, que vai ser o pré-lançamento. Falta 14 dias aí, ó. Falta 14 dias e também tem um formulário para vocês fazerem o pedido, né, dos livros em avanço, né? Então, vocês podem antecipadamente pedir o livro, que o Jorge já vai separar, já vai deixar autografado, ou mandar por correio se vocês não puderem ir no evento. Essa semana mesmo eu passei autografando livro para caramba, graças a Deus. Legal. Né? Aí no dia do lançamento, que a gente chega lá, a gente já entrega o livro para a pessoa e tira a fotografia. Em vez da pessoa ficar na fila o tempo todo, né? Porque fotografia, a única coisa que atrapalha sou eu, mas as pessoas querem tirar, né? Pelo menos com o livro. Então, fica muito mais rápido. A gente já deixa tudo com a dedicatória especial lá para a pessoa. E chega lá, a pessoa só vai pegar livro e tirar foto, se quiser, claro. E só explicar também, aqui vocês podem entrar no site ou, no caso do quem entrar pelo celular, vai ter um botão, né? Aí é só colocar o nome, meu e-mail, WhatsApp, escolher a quantidade de livros, colocar aí dois, né, quantos livros querem. E aqui tem a opção de enviar sim ou não. Eu não consigo clicar aqui, mas... Aí quando clica, fala sim, vai receber no evento. Não, sim, vou querer pelo correio. Aí a pessoa coloca o endereço, a gente manda pelo correio. Exato. Né? Aí tem o sim é que a pessoa vai retirar lá no dia, né? No dia do evento. Exato. Então é só escolher aqui a opção, sim. Aí tem o custo do livro. É R$30 cada livro. R$30 cada livro. Se a pessoa pedir três livros, são R$90, certo? Exato. E aí, ou se for pelo correio, é R$42 cada um, porque tem a taxa do correio. O custo do frete de envio. E aí pode pedir aqui antecipadamente, aí o Jorge envia para vocês. E dizendo mais uma vez que toda a renda não é sua. Não, a renda desse livro especificamente, que é o livro da Marcela, né? Ele é dividido 50% para a casa da Marcela e 50% para a Anne. 50% não é do lucro, não, é 50% da venda. Então, R$15 para a casa da Marcela e R$15 para a Ami, porque o livro já está pago, né? Então o livro é patrocinado, a gente tem o patrocínio aí da Codeblock, né? A gente tem o patrocínio da Pet Hall, que são do Maurício lá e nossos amigos da Heloísa, e eles patrocinam o livro. Então o livro entra todo sem custo para nós. Então os R$30 que entra, quando é por exemplo, que a gente vende direto, é R$30 e a gente recebe os R$30. Quando a gente passa para revenda, por exemplo, quando a gente coloca quando a gente coloca nas livrarias das casas que pede, na livraria Casa do Caminho, na banca, ou qualquer lugar, aí a gente passa uma taxa para eles, aí diminui um pouco, porque o pessoal vai revender, a gente passa a taxa para eles. Então, se qualquer casa espírita quiser revender o livro, fica lá o livro com eles para revender e eles pagam quando eles receberem também 30% deles, né? Então, no caso, eles pagam para a gente 20% e vendem por 30%, para não vender mais caro também, para não ficar concorrendo. E nem vender mais barato também, né? Então, e tem também todas as livrarias do Brasil aí, né? Eu não sei se o Fábio já colocou, mas aí é da editora. Aí é da editora, entra direto para a editora. O preço deve estar até um pouco maior, por causa que o trâmite é diferente. Todos os nossos livros estão aí. Então, toda a renda é para a AME e, no caso dos livros que a Marcela estão, é para a casa da Marcela também. Esclarecendo também que a AME cuida de 170 crianças em tempo integral. Né? Exatamente. Com 5 refeições, banho, o que mais? Tudo isso. Banho não tem agora mais não, viu? Não, porque banho acabou esse negócio de pandemia. Então, as crianças estão voltando, vão lá e vão embora para casa do mesmo jeito. Tem que tomar banho antes de sair de casa. E de que idade, Jorge, entra? É de 4 meses até 6 anos. Nossa, que bacana. Então é para isso, né? Nós estamos lá construindo também na AME. Tudo. Quem for lá no dia do lançamento vai ver o novo salão lá, legal. Quiser fazer uma festa, viu, Kátia? Viu, Chico? Viu, Maurício? A gente está à disposição lá também, né? Uhum. Somos um povo bem animado, uhum, né? É samba, uhum, é tambor. Uhum. É, Rodrigo, vamos para o intervalo? Vamos. E depois a gente volta com perguntas dos nossos internautas. Sim, tem bastante perguntas. Tem bastante perguntas já aí. E aí coloco uma música que eu gosto bastante, que me lembra sempre da Umbanda, quando eu toco com ela, que chama, é do grupo Oficina de Arte. Meu Senhor, o nome da música. A Kátia conhece, né, Kátia? Cantando. Só um minuto. É verdade. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos com o tema Umbanda, suas raízes e seus desafios. Estamos aqui com a Kátia Moreira, com Francisco Mota e com Maurício Lima, todos trabalhadores voluntários da tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos de São José dos Campos. É, para a Cátia e para o Maurício, será um de vocês três aí que quero responder. A Deli, nossa irmã Deli, ela é lá do Centro Espírita Irmão Rafael e ajuda a gente aqui também no programa Vivência Espírita. Ela está perguntando assim, existe um acompanhamento lá no terreiro para quem chega pela primeira vez? Nós temos hoje voluntários, né, trabalhadores voluntários, que a gente chama de comissão de recepção, né? Porque a nossa preocupação era justamente essa, quantidade de pessoas, de repente alguém ali pela primeira vez não consegue entender. Então, temos trabalhadores ali a postos para estar conversando, orientando, explicando como é que vai ser a gira, né, em que momento inicia. Então, a gente tem esse carinho, esse cuidado aí com o pessoal, né, que vai pela primeira vez à nossa casa. Eu só gostaria que você explicasse o que é gira, o que é Exu, e o que é pombagira, que foi falado aqui, mas os nossos ouvintes, a maioria, não é espírita, então seria até bom se eles entendessem, né? Nós temos espíritos que estão comprometidos com o trabalho de Umbanda, né? Porque são espíritos como nós, né, Rui? Apenas estão desencarnados e numa condição de evolução e de entendimento muito melhor que todos nós. Então, alguns se manifestam, assim, fica difícil aprofundar, e talvez a gente precisasse até de um pouco mais de tempo aprofundar na questão do que são esses arquétipos da Umbanda. Mas os mais conhecidos, o Preto Velho, né, o Caboclo, a Pombagira, o Exu, são espíritos como nós. Apenas que estão ali ligados por uma questão de energia, de trabalho, de oportunidade, né? E trazem ali as suas formas de comunicação e que dão os atendimentos e que fazem as orientações espirituais, né? A gente ainda... Existe até um livro que chama Que Exu Não É Diabo, né? Que foi escrito pelo pai Alexandre Comino. Ele explica bem, né, essa questão da demonização dessa figura. Hoje, se você vai numa casa de Umbanda, você vai procurar uma imagem de Exu. A grande maioria deles está ali com chifre, com rabo, né? E, infelizmente, às vezes é a opinião de muitas pessoas, mas são espíritos como nós. São grandes doutores, são grandes conhecedores das verdades espirituais, estão ali ligados a nós numa energia muito próxima, né, da Terra, e trazem assim um aprendizado, um ensinamento magnífico, né? É de se respeitar acima de tudo. Então, o Exu não é espírito do mal? De forma nenhuma. Aquele que se diz guia, ele vem para orientar, né? É. Então, se alguém... É difícil entrar nesse mérito, mas essa busca pelo mal, pelo trabalho para prejudicar, para fazer o mal às outras pessoas, é muito nossa, né? É do humano encarnado. E a Umbanda é muito procurada por isso. Se encontra ali um instrumento e um espírito que se diz fazer isso, eu não estou falando de Umbanda. Eu não estou falando do Exu. Eu não estou falando da Pombagira. Eu não estou falando de um trabalho espiritual. O senhor perguntou de gira, né? O que seria a gira? A gira é o trabalho, né? É a sessão que se realiza no dia. Então, hoje nós temos gira de caboclo. Então, os caboclos vão se manifestar através dos médios para fazer o atendimento. Nesse dia, os caboclos se manifestam. É. No outro dia, pode ser os pretos velhos. No outro dia... Gira, né? Sim, as giras elas são determinadas pela espiritualidade, né? Na grande maioria dos terreiros, eu acredito que a última semana sempre é de guardião, né, pai? Geralmente a última semana do mês se torna, né, conhecida a famosa gira de esquerda. É uma tradição, né? Isso dentro da Umbanda se tornou uma tradição realmente. A gira de Exu de Pombagira fica para a última semana. Ah, mas quem faz no meio da semana ou no começo da semana? Está errado? Não, tá tudo certo, está correto. Cada um trabalhando dentro das suas possibilidades e necessidades. Eu quero entender que vocês falaram gira de esquerda. Sim. O que significa isso, gira de esquerda? Seria a gira de Exu e Pombagira. A esquerda, na verdade, é uma nomenclatura que muitas casas, desde que a Umbanda é Umbanda, começaram a usar, e justamente até por essa coisa, né, que parece assim, a direita é boa, a esquerda é má. Sim. Né? E isso ficou muito, né? Isso é muito forte dentro do culto de Umbanda, dentro do entendimento de muita gente. Então, quando se fala assim hoje, gira de esquerda, né? Então está se referindo à gira de Exu e Pombagira. Na nossa casa, nós adotamos, até que acho que foi orientação da espiritualidade, nós não falamos gira de esquerda, nós falamos vai ter gira dos guardiões, porque eles que guardam a casa, né? Eles que guardam os caminhos. Então, nós falamos que é gira de guardião. Guarda e abre também. É, sim, guarda e abre. É interessante isso aí também, porque dentro da doutrina espírita, a gente vê esses guardiões, inclusive nas casas da aliança, convoca os guardiões. Né? Se convoca, são fraternidades que são convocados. Itaporamba, exatamente. Índios, caboclos, todos são convocados dentro dos espíritos, os que protegem mesmo, quer dizer, os que dão sustentação, que dão sustentação. E os que estão na frente de tudo. Né? Sim, porque não teria Umbanda, isso eu afirmo para você, sem guardiões. É porque eles que dão, né, a guarda para todo o terreiro. E a gente já tem visto literaturas, por exemplo, e a gente comprova até com Chico Xavier, sobre essa proteção, por exemplo, proteção nos cemitérios, que a gente acha que não é tão importante, é super importante, né? A proteção no cemitério. E a gente fala assim, mas que lógica que tem espírito está protegendo o cemitério? A lógica contra o vampirismo. Porque quando a gente desencarna, o que acontece? A gente ainda tem energia no corpo. E os vampiros usam essa energia, vampiros que eu digo são esses espíritos que não são muito bons, eles usam essa energia para dar sustentação para eles no plano espiritual, energia física para dar sustentação no plano espiritual. E esses guardiões estão lá justamente para não deixar ser invadido, né? Fora um monte de espíritos que a gente sabe que vai para o cemitério que não conseguiu ainda se desligar do corpo. Então, poxa, seria uma coisa maluca. E eu estou falando do Chico Xavier, que ele conta uma história muito interessante, que ele chega no cemitério, e quem conta essa história é o Adelino da Silveira, que é um dos maiores biógrafos do Chico Xavier. E ele chega lá, ele está rezando perto de um túmulo, que ele fazia muito isso, e, de repente, ele olhou para o outro lado e viu um homem, um negro, né, fumando um charuto, e ali perto, parecia, estava até com um pouco de bafo de cachaça, e o Chico falou, deixa eu resolver ajudar esse moço aqui. Né? Aí ele falou assim, o que você está fazendo aí, meu irmão? Ele falou, aí o preto velho respondeu para ele. Fala preto velho por causa que era característica, né, ali. Aí ele falou, estou trabalhando. Trabalhando? O que você está fazendo? Aí ele falou, dá uma olhadinha aqui para cá. Aí o Chico Xavier, quando ele olhou, o espírito estava em estado de putrefação, o corpo em estado de putrefação e o espírito ali grudado nele ainda. Né? Aí ele falou, e aí, meu irmão, você acha que dá para fazer alguma coisa assim sem tomar umas cachaças e fumar um charuto? Aí Chico Xavier falou, acho que não dá, não. Meu irmão, e disse assim, meu irmão, quando eu morrer, você vai ter que fumar muito charuto e tomar muita cachaça para me tirar do corpo, porque vai ser difícil para caramba. Então, ele fala no sentido bem humorado, mas a gente vê a importância do trabalho de todas essas entidades. Agora, não fica pensando, a gente não tem que ficar pensando que preto velho ou caboclo é espírito que só faz isso, porque está cheio de caboclo, está cheio de preto velho que trabalha dentro do centro espírita, que são espíritos de luz. E os que estão nas tendas de Umbanda, todos são espíritos de luz. Né? Espíritos que já foram tudo na vida. Né? Eu lembro do pai Joaquim, que está no nosso livro, lá no nosso livro Campo de Luz, quando descreve sobre ele, tudo que a gente pode imaginar na vida, ele já foi. Da dona Nicinha? Tudo quanto a gente pode imaginar, ele já foi. Então, o que acontece? São espíritos sábios que já passaram por tudo, mas gostam de usar a característica de preto velho. O que tem? Emmanuel não gosta de usar a característica do senador público. Dentro dele, ele foi padre. Ele foi o padre Emmanuel da Nóbrega, ele foi um monte de coisa, mas ele gosta daquela característica. Por quê? E ele fala por que ele gosta? Porque foi a época que ele falhou mais, ele fala. Ele teve a oportunidade de conversar com Jesus, Jesus convocar, a filha dele ser curada por Jesus e ele não ter aceitado Jesus naquele momento. Então, ele fala aquilo que marcou ele, que ele fala que aquilo ali, aquela imagem ainda é o resquício que ele tem da materialidade, e é um espírito de luz superior, e gosta de usar aquela vestimenta. Os pretos velhos, os caboclos, são desse jeito também. Então, eles estão em tudo quanto é lugar, e está cheio de gente aí pensando que no centro espírita não tem? é o que tem mais também, né? Agora, a Umbanda é clara, não tem preconceito, por isso que acontece isso, eles estão lá na tranquilidade. Eu gostaria de fazer até uma analogia, né? Hoje existe médico para tudo, né? É o médico que cuida da cabeça, é o médico que cuida dos ossos. A espiritualidade, ela também tem as suas particularidades e também os seus especialistas, né? Então, os espíritos, eles se subdividem, por exemplo, na Umbanda, falando de Umbanda, de acordo aí com o seu estágio, com o seu entendimento, com a sua possibilidade de conhecimento, né? Então, nós temos espíritos lá que, por exemplo, são responsáveis por cura. Ah, mas só quem cura é caboclo e preto velho. Não, nós temos Exus, nós temos Erês que curam, nós temos baianos, marinheiros. Ah, nós temos lá os responsáveis por trabalhar as energias negativas, as demandas, né? Quando a gente fala demanda, eu não estou falando só de demanda exterior, não. Estou falando de demanda de nós mesmos. Quando eu falo que eu não sou capaz e que minha vida não serve para nada, eu estou demandando contra mim, né? Então, nós temos espíritos responsáveis em todas as linhas de trabalho, né? E com relação, né, o Jorge falou lá dessa parte aí da fala do Chico, né, nós temos aí espíritos que trabalham em determinadas regiões e a gente sabe, seja o cemitério, seja na praia, seja no mar, em todos os campos da natureza, nós temos espíritos responsáveis por isso, porque senão não existiria organização, né? Kátia, Maurício, eu tenho uma pergunta do Aécio César, de Sete Lagoas. O que salvaria uma alma? Aquela que tivesse fé sem religião ou aquela assídua numa religião, mas não alimenta mais a fé, uma fé raciocinada? Olha, profundo, gostei, né? Eu gostei dessa pergunta. O Aécio César pega lá. Sabe por quê? Eu tenho um contexto... sou um umbandista, amo meus caminhos, minha religião, aquilo que eu faço... E eu costumo dizer uma coisa que é assim, eu posso estar na Umbanda, mas se a Umbanda não estiver dentro de mim, não está resolvendo nada. Com certeza. E eu acredito muito, né, que quando se diz assim, porque na verdade eu particularmente eu não acredito no ateu, porque tem ateu para mim que ele está até na minha frente, ele está acima de mim porque ele faz coisas que eu ainda não tenho condições nem capacidade de fazer. A maneira de amar... A maneira de respeitar, de ter um olhar mais fraterno pelo outro, isso para mim é que salva uma alma. Eu acho que salvar uma alma, o estar bem com você, né? Isso aqui eu não estou falando o que é certo, se a pessoa tem que estar dentro de uma religião ou não. Mas tem muita gente que está dentro da religião, mas não está sentindo a religião. Tem muita gente que está fora da religião e ela está fazendo muito mais que um pai de santo, que uma mãe de santo, que um espírita, que um pastor, que um padre, que isso, que aquilo, porque ela está fazendo, né? Então, acho isso muito importante. Acho que esse negócio de salvação não é você se enfiar dentro de qualquer templo religioso com qualquer nome, nomenclatura, não é isso. Eu acho que é o teu esse olhar de alma para o outro. Eu sempre penso que, assim, se eu fizer alguma coisa no meu dia e que eu fiz sem pretensão nenhuma, sem querer receber aplausos, sem nada, mas eu fiz aquilo com a minha alma, acho que o meu dia é aquele dia que já está ganho, né? E eu acho que, para isso, a gente não precisa de religião, não. Acho que a religião é o nosso dia a dia, né? Porque eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que frequenta terreiro, que a alma ainda não está boa. Conheço muita gente que anda com Bíblia, a alma não está boa. Conheço muita gente que lê Evangelho, a alma ainda não está boa. Então, creio muito que é assim, a pessoa que ela está lá fora e ela faz alguma coisa de útil, sem pretensão nenhuma, para mim essa alma está mais salva que a minha. E olha aqui. Com certeza. O Valdeci Braulio tem uma pergunta também. Poderíamos dizer que os conflitos da Umbanda são de origem kármica relacionadas às brigas tribais na Mãe África? Olha, historicamente, a gente sabe que as tribos, né, na Terra Mãe, na Terra África, elas escravizavam entre elas mesmas, né? Nós temos aí livros contando sobre a respeito disso. Mas eu não acredito que essa seja a verdadeira origem, né? Os conflitos que existem dentro de qualquer religião, elas têm a origem no coração do homem, é na alma humana mesmo. Somos nós, é no ego, é na vaidade, é ainda na falta de empatia, é ainda na intolerância, né? É na descrença. na doença da alma, do coração, daquele que ainda não consegue ver beleza em absolutamente nada, né? A gente aprende todos os dias com as entidades que as coisas boas e bonitas estão na simples, né? Quando a gente se vê perdido disso, a gente já está perdido no nosso caminho, né? Infelizmente, eu acho que essa é a verdadeira origem. É isso, complementando, Kátia, é o que o Maurício falou. Quando as trevas se reuniram e perguntaram, vamos destruir os centros espíritas, o chefe dos trevosos diz, não precisa, eles se destroem sozinhos. Verdade. Pela vaidade, pelo orgulho e pela maldade no coração de cada um deles. A Neide Cristina Rodrigues tem uma pergunta também. Antigamente, o nome Macumba significava a festa que havia no terreiro. Qual é o nome que seria viável para se dizer quando se vai a um terreiro de Umbanda? Quando a gente vai no terreiro de Umbanda, a gente vai para rezar, a gente vai para buscar uma orientação espiritual, não é? Agora, o pai até comentou a respeito aí, né, da forma pejorativa que a gente colocou. Se a gente buscar lá, né, o pai falou da macumba carioca. A macumba carioca era um culto religioso, mas que ele não havia uma estruturação. Mas ele se tornou um culto onde as pessoas iam, recebiam seus espíritos, faziam as suas orientações. Se a gente for ver também, macumba é o nome de um instrumento. Então, quem toca a macumba é o macumbeiro, né? Sim. Então, historicamente, a gente pode pensar de várias formas ou ver a macumba de vários jeitos. Infelizmente, não é tão fácil você mudar uma cultura. Você dizer assim, não, a partir de agora, eu não vou ver macumba com a forma com que eu sempre aprendi ou que eu fui educado a compreender, né? Mas você vai num terreiro, você vai para rezar, você vai para cultuar os seus orixás, os seus ancestrais, né? Eu gosto muito dessa palavra, eu tenho aprendido muito com a espiritualidade no que diz respeito às questões ancestrais. Porque, olha só, o meu pai e minha mãe é meu ancestral. Eu posso ser meu ancestral de mim mesma, porque eu reencarno e vivo muitas, muitas vidas, né? O preto velho é o meu ancestral, né? O caboclo é o dono da terra, é o meu ancestral daqui dessa terra. Ah, mas vocês cultuam esses espíritos? Não, nós somos protegidos por eles. Mas ali estamos ali envolvidos pela energia, pela força deles. Então, assim, eu posso dizer de várias formas, isso é o que o coração de cada um toca. Entendi. Daniel Rosa de Assis tem uma pergunta. Na Umbanda, seguem livros doutrinários? Fazem trabalho magnético de desobsessão e cura espiritual? Bom, vou inverter a ordem aí. Bom, vamos falar de livros, né? Acho que a pergunta de se a gente segue algum livro aí. Sim. Bom, livro. Tem vários escritores, autores, falando sobre livros de Umbanda. E vou colocar aqui o meu pensamento, não é a verdade absoluta. Ele está perguntando se a Umbanda segue algum livro doutrinário. Então, obviamente que isso vai muito de casa para casa. Na nossa casa, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos o Evangelho, temos toda a doutrina. Tem casa que segue, tem casa que não segue. Questão se, assim, de repente, igual já me perguntam muito, livro de Umbanda, eu sempre vou bater numa tecla, você pode ler de tudo, mas Umbanda você só aprende mesmo dentro do terreiro. Trabalhos magnéticos, trabalhos de cura, obviamente que a Umbanda tem, às vezes com outros nomes, com outra percepção, tem. A Umbanda, ela tem isso. Ela tem, às vezes, trabalhos específicos para uma cura, vamos colocar assim, ou para um trabalho mais energético, isso, aquilo, mas a Umbanda, ela tem um pouco de tudo, sim. Até mesmo entra nessa parte que a mãe falou, da questão dos ancestrais, trazem muito conhecimento e é isso que eles aplicam dentro de um terreiro de Umbanda. Legal. Mauro Biazeto tem uma pergunta. No Espiritismo, somos orientados a discernir e ter cautela com as orientações dos espíritos para identificar suas índoles. Como é na Umbanda? Você conhece a árvore pelo fruto, né? Isso é base para tudo que você faz, né? Se você vai. O pai até fez uma colocação esses dias lá no terreiro, né? Se você conhece. Se João senta para falar de Pedro, você não conhece Pedro, você conhece João, né? Porque você conhece dele que está falando do outro. Então, assim, a gente conhece a verdade, a natureza de alguém pelo que é, pelo fruto que ela dá, pelo que ela expressa. Então, os espíritos, por isso que a gente precisa estudar, e é por isso que, né, eu fiz essa colocação de que tem um bandista que fala, não, eu não preciso. A gente precisa, sim, a gente precisa ter conhecimento, até para ter esse discernimento. Não é? É lógico, existem práticas e existem ritos dentro da Umbanda que são muito particulares do culto de cada casa e da forma do entendimento, não é? Mas bem é bem em qualquer lugar, mal é mal em qualquer lugar. Isso não muda, não é? Essa é uma verdade absoluta. Claro. Valdeci Braulio tem outra pergunta. Como viabilizar o trabalho mediúnico na Umbanda, principalmente o trabalho do preto velho e a comunicação entre entidade e paciente pela internet? É viável o trabalho pela internet, salas virtuais? Vixe! Espinhoso. Né? Meus irmãos, não estou fazendo crítica a ninguém em absoluto, não é? Mas, dentro do nosso entendimento, da orientação dada pela nossa espiritualidade, nós não fazemos isso. Nós não temos essa prática, né, de fazer esse trabalho online. No processo de pandemia, nós tivemos momentos em que nós fizemos uma parada, até para entender como nós iríamos direcionar e ouvir da própria espiritualidade como faríamos esse trabalho, né? Então, a orientação seria, nós estaríamos em energia, em vibração, em prece por esses que estariam precisando. Lógico, né? Podem acontecer determinadas emergências, mas dentro do possível o trabalho ainda se manteria dessa forma, de uma forma energética, de vibração, de energia, mas que nós não faríamos esse tipo de atendimento. Mas é uma orientação da nossa egrégora, é uma orientação dos nossos guias e dos nossos protetores, da nossa casa. Mas a gente vê, tem preto velho que atendendo aí pelo, né, Facebook, Instagram, mas é de cada um. Infelizmente, eu não posso falar sobre isso, né? Sobre o que eles entendem. Em todas as religiões existe isso, né, Kátia? Essa aqui é a realidade, né? O Silvio Antônio Júnior tem outra pergunta. Bom dia. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, eu pergunto, quais cuidados devemos ter para não sermos vítima disso na Umbanda maravilhosa? Saravá, meu pai, Oxalá. E para babá. Você quer responder? Você quer que eu... Não, pode falar, eu vou complementando aqui, que eu já estou com a cabeça na cabeça. Tá. É aquilo que a gente já falou a respeito da verdade, né? Quais os cuidados? Primeiro, o médium ele precisa passar por um processo de aprendizagem. Nós precisamos orientar, nós precisamos conversar. A experiência, não que a gente tenha mais conhecimento que as pessoas. É lógico que nós estudamos, é lógico que nós procuramos, né, buscar aí ferramentas e um subsídio para que a gente possa orientar o filho da casa. Mas o médium, que ele se inicia dentro da Umbanda, ele passa por um processo de educação mediúnica, né, para que ele, mais do que nunca, seja o seu principal vigilante. Ele seja. Não tem como eu vigiar todo mundo ou todas as falas, mas nos cabe fazer uma orientação para que ele entenda que é dessa forma que se trabalha dentro da Umbanda, que as entidades possam encontrar dentro dele um bom instrumento, um bom vaso para que ele possa ser, né, utilizado para que as verdades espirituais venham através dele, através da mediunidade da fala, a fim de orientar e de auxiliar. A Umbanda ela vem para ajudar. A fala do caboclo é acolher todo mundo, não é? Ensinar quem sabe menos e aprender com quem sabe mais. Tem muita gente que vai dentro do terreiro que a gente aprende com ela. E através dos estudos e do trabalho, você consegue detectar as vibrações dos espíritos comunicantes. Se é boa ou se é ruim. Sim. E você pode fazer, olha. Já acontece comigo, muitas vezes vem a comunicação de espírito e fala, meu amigo, vamos parar por aí, porque isso não está correto. Agradecemos sua presença aqui, mas vá com Deus. Porque a gente está sentindo que tá, às vezes está querendo nos enganar, está querendo nos trapacear, e a gente sabe, só pela própria vibração da entidade, quando se aproxima da gente, já sabe se é boa ou se é ruim. Você tem que sair melhor de uma orientação espiritual, né, senhor Rui? Se você está ali, está buscando uma ajuda, uma orientação, você está em desespero, você tem que sair dali mais confortado, não é? Com um coração mais tranquilo. Não é? Um espírito chega e te deixa mais nervoso, mais angustiado. É um questionamento que as pessoas precisam fazer. Mas eu preciso, assim, dar um alerta, né? A gente nunca pode esquecer que o médium é um encarnado. É um encarnado cheio de defeitos, cheio de... ferramenta. Ele é uma ferramenta. Você pode fazer com uma ferramenta, você pode fazer uma cadeira maravilhosa, e com a ferramenta ruim você pode fazer uma porcaria de cadeira. Eu lembro de uma história do próprio Chico, né, que um dia ele estava muito cansado, aí ele fez uma psicografia, e aí essa psicografia ele entregou para a mãe olhou assim e falou assim, mas essa não é a psicografia do meu filho. Né? E toda brava, toda nervosa. Aí o Chico pediu perdão, falou assim, minha irmã, estou muito cansado. Ele foi, pegou, sentou novamente, fez a psicografia e veio a mensagem do filho. Nós somos uma ferramenta, nós somos médiuns cheios de defeitos e de vícios ainda que a gente precisa vencer. A grande oportunidade de trabalhar com a espiritualidade é nossa. A gente não está ali fazendo a caridade, sendo bonzinho. Nem nós estamos. Missionário. E não somos missionários, não somos melhores do que ninguém, nós estamos aprendendo. Então, mas nós precisamos ser aquela ferramenta que vem aos espíritos cuidar dessa ferramenta boa. Sim, sim. Se não tiver ferramenta boa, ele pega qualquer um aí para se comunicar. Mas nós precisamos estar sempre preparados para ser aquela ferramenta de receber bons amigos e bons companheiros da espiritualidade. Sem dúvida, perfeito. E só antes de passar para a próxima pergunta, Carlinhos, a gente tem a participação aqui, quem ligou para nós por telefone, lá com o Tião lá fora, foi a dona Dirce, que trabalha com o Rui. É, falou que vale lembrar que os leigos não iniciados na religião Umbanda não fazem ideia que as entidades, tal como o Preto Velho, são espíritos de alta hierarquia e muita luz. Então, obrigado, dona Dirce, que trabalha contigo, Rui. E a dona Maria Auxiliadora, vizinha do... Peraí. Do Rui. Do Rui. Você vê que o pessoal está... Não, a Maria Auxiliadora, ela não é espírita, mas é admiradora do nosso programa. Parabéns, parabéns pelo programa, muito esclarecimento, estão sendo abordados de forma clara. Legal, muito obrigado pela audiência aí também, ter ligado aqui para a gente. Lembrando que o Tião está ali fora, né? Vocês estão vendo agora pelo Carlinhos, pela câmera do Carlinhos, dá um tchau ali. E o Beto também. O Beto 9, né? É só ligar no 12-3921-3009, lá em homenagem ao Beto, telefone 3009, para poder participar aí e deixar. A gente vai sortear um livro, né, Jorge? Depois no final. Rui, né? Porque o Jorge está sem microfone hoje. O Carlinhos monopolizou o microfone do Jorge. Continua as perguntas aí, Carlinhos. Tá. O Valdeci Braulio tem outra pergunta. Observa-se que, dentro do Espiritismo e da Umbanda, encontramos seguidores e médiuns com alto grau de cultura e escolaridade. Por que isso acontece? Porque, infelizmente, nós vivemos num país, né? A gente que lida muito com essa questão da cultura, o trabalho, né, de vida nosso, a gente percebe que as pessoas não gostam de ler, a grande maioria ainda não é educado a buscar o aprendizado, né? Mas eu quero fazer uma observação sobre essa questão da ignorância, né? Às vezes a pessoa não tem uma leitura, ela pode ser uma analfabeta, mas o conhecimento que ela carrega, né, a experiência de vida faz dela tão mais conhecedora do que aquele que é PhD. Eu percebo, assim, às vezes, pessoas com várias faculdades, mas que não têm aquela maturidade espiritual, aquela maturidade de vida, né? Então, isso é muito relativo, né, dentro das religiões. Então, assim, a fala é sempre para que a gente atenda a todos. Né? Ah, mas aqui fala muito simples, eu estou buscando uma coisa mais aprofundada. A gente tem que pensar sempre no geral. Se nós pensarmos sempre em beneficiar, não, eu vou falar desse jeito, eu vou trabalhar desse jeito para atingir esse público. Esse não é o papel de nenhuma religião. posso dizer assim que o papel de todas seria acolher a todos, independente do que falam, do que entendem, do que estudam, da cor da sua pele, do dinheiro que trazem em vida, né, dos seus status social. Isso é indiferente. A religião é para abraçar todos que precisam dela. Ô, Kátia, uma das coisas que a gente observa muito dentro dos trabalhos mediúnicos. Imagina. É a evolução espiritual. Esse, né, de ter estudo, de ter situação financeira boa, tudo isso é bobagem. O que interessa é a espiritualidade do indivíduo, que ele pode ser um analfabeto, ser espiritualizado, sim, pode ser um doutor e ser um ignorante espiritual. Assim, nós temos várias nuances dentro do trabalho espírita e dentro da sociedade. Nós temos pessoas que têm uma espiritualidade tremenda e é culto. E temos o pessoal que tem uma espiritualidade muito grande e é analfabeto. Justamente. É isso que nós temos que respeitar os pretos velhos, porque eles, dentro das suas limitações, ele conhece aquilo que a terra dá, aquilo que ele vivia ali na terra, na roça, no campo. O que que ele pode ter de conhecimento, de outras palavras, né? Então, é complicado. Esse foi o grande desafio inicial, né? Porque as pessoas achavam que esses espíritos não eram capazes de fazer qualquer, sim, tipo de orientação boa, né? E aí, assim, a Umbanda por si só e a espiritualidade, que não precisa provar nada para ninguém, ela foi se mostrando que não, é grande conhecedora de vida, de experiência, e aqui sabiam muito. E a gente sabe, né? O espírito não vive uma só vida, ele tem várias existências. Sim. Então, muitos doutores hoje se manifestam como pretos velhos, muitos senhores, né, grandes cientistas se manifestam num terreiro como um Exu. Então, assim, a gente não sabe quantas vidas esse espírito teve, e para avaliar essa grandiosidade que ele carrega, né, de conhecimento. Sim. E de espiritualidade. Tem mais pergunta? Tem pergunta. Vamos tocando aqui. A Claudinha, lá da AME, está dando um bom dia para nós aqui. E também um bom dia aos convidados, Pai Chico, Pai Maurício e Mãe Kátia, que nos recebem sempre com tanto amor e carinho no Senzala. E também o Jorge Carlos mandando um grande abraço e bênção aos Pai Chico, Maurício e Mãe Kátia. Xalá, abençoe. Vamos fazer mais um intervalo? O Ed Moreno ligou aqui para nós também e falou: Jorge, hoje é dia de vocês colocarem aquela música minha chamada Pretos Velhos. Eu já tinha colocado antes, já estava aqui. Já estava aqui, né? Então, vamos. Já estava separado. Um é. Vamos fazer um intervalo e colocar essa música. Depois, quando a gente voltar, a gente volta com... Vamos satisfazer o Ed Moreno. Ontem ele, inclusive, mandou um chat lá para você, né? Uhum. No Evangelho. Uhum. Também participando, muito legal. Então, vamos então para o intervalo, depois a gente volta com o momento de Gavalho direto. Né? Então a gente volta com... Momento musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Jesus, pretos velhos, é uma coisa. corrente de luz que vem nos abraçar com os braços de Jesus. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. É, o nosso momento Gigavale hoje tem o título Nossas Mães Africanas. Fala bastante assim, sobre amas de leite. Foi o que eu achei bem legal para a gente falar aqui hoje. E depois que a gente colocar, vocês comentam para a gente, tá bom? Nossas Mães Africanas. Eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Esta é a forma com a qual Maria, a mãe de Jesus, responde ao mensageiro celeste que lhe vem anunciar a concepção da criança. Estranho se posicionar como escrava, quem foi escolhida para ser a excelsa mãe de Jesus. Basta uma pequena reflexão, no entanto, para verificarmos como a expressão está adequada. Recordamos de tantas escravas ao longo da história que se transformaram em auxiliares indispensáveis dos seus senhores. Escravas cujos nomes acabaram associados aos seus próprios senhores. No Brasil, lembramos das escravas africanas que serviram ao homem branco. Muitas delas não somente carregaram o senhorzinho nos braços, mas o alimentaram com o próprio seio. Tornaram-se suas segundas mães, acompanhando-os mesmo depois de crescidos, na formação do novo lar, a atender-lhes os filhos como uma avó. Avó de cor, avó de amor. Amas de leite que, por vezes, tinham seu próprio rebento afastado dos braços, a fim de que sobrasse mais alimento dos seus seios para o filho branco. E por não terem o seu bebê nos braços, por terem a saudade a lhes magoar a alma, por sentirem falta do seu filhinho, drasticamente afastado de seu carinho, dedicavam-se ao filho da alheia carne, o filho do Senhor, o filho da Sinhá. Quem poderá esquecer como essas mães alimentaram não somente o corpo, mas a imaginação e a mente das crianças sob sua guarda? Quantas histórias das suas longínquas terras, das tradições de sua gente, povoaram as noites daqueles meninos e meninas atentos ao redor do fogo no terreiro, ou no aconchego da casa grande ao pé do fogão? Quantos mingaus, cozidos, temperos foram acrescentados ao cardápio diário, aprendendo a língua de quem as tinha sob seus serviços, introduziram palavras diferentes no vocabulário dos pequenos. E para os acalmar nas noites de medo, elas cantavam as melodias com que foram elas próprias acalentadas em sua infância. E enquanto a saudade as consumia intimamente, também lembravam em versos das riquezas de sua terra natal, de melodias, de danças, de cantorias. Recordavam dos dias de alegria, quando a liberdade lhes sorria, e o futuro era sonhado nas tardes quentes e nas noites mornas. Escravas mães, mães escravas, benditas sejam por todos os cuidados dispensados ao homem branco, por sua capacidade de amar o filho alheio. Benditas sejam por sua grandeza, por sua dedicação, pela contribuição à cultura do povo que as escravizou. Que nunca esqueçamos o quanto devemos a essas criaturas, pois se a escravidão as mantinha presas a tarefas determinadas, foi de forma voluntária que entregaram em holocausto ao amor o próprio coração. Kátia, Maurício e Francisco, o que vocês podem falar dessa mensagem, nossas mães africanas? Nossa, até embargou minha voz agora. Porque é uma história muito recorrente que a gente ouve das pretas velhas, né? Que são é um símbolo muito, muito forte dentro da nossa casa, porque um dos espíritos responsáveis pela nossa egrégora é uma preta velha. Quem é capaz de dizer ou negar a grandiosidade do amor desses espíritos, né? E o que eles representaram para a nossa história. Eu que sou cuidado por uma, eu que sou amada por uma preta velha, eu tenho muita gratidão por esses espíritos. Eu sei o tamanho do amor e talvez passe a minha vida toda sem poder retribuir ou compensar o quanto carinho e o quanto zelo elas têm por nós, né? Então, nossos respeitos às pretas velhas, às mães pretas, às mães de África e a todas as mães. Porque só um coração de mãe sabe quanto dói, às vezes, né? Ver um filho passando uma dificuldade, uma dor e momentos tão desafiadores que a gente está vivendo hoje. Quer falar, pai? Maurício? Acho que o coração de mãe já falou bastante. Já falou. Já. Chico, o Chico não quer falar. Então, vamos encerrar o nosso momento de Gavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós estamos aqui com a Kátia Moreira, com o Francisco Mota e com o Maurício Lima, que são voluntários da tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos. Kátia, na sua emoção, você me trouxe uma emoção muito grande, que eu também fui amamentada por uma preta velha, a qual eu tenho eterna gratidão. Minha mãe não podia me amamentar, foi uma preta velha que cuidou de mim na fazenda. O João Ramalho gostaria que os convidados falassem sobre as benzedeiras. A gente que passou dos 50 anos aqui em Jacareí tinham várias. Hoje sei de poucas. O que elas pensam sobre isso? Falar sobre benzedeira eu gosto. Por quê? Na Umbanda a gente precisa, no começo, hoje aqui a mãe falou, né? Que a gente precisava estudar, conhecer a história do Brasil, a nossa história. E a nossa história está muito ligada ao povo indígena também. né, que não podemos esquecer disso. E essa questão de ervas, benzer, isso está muito ligado à pagelança, está muito ligado ao povo indígena. E aí eu acho muito engraçado e super interessante isso, quando eu comecei a buscar e entender e estudar isso, que existem pessoas que são católicas e está tudo certo, tem pessoas que não têm nem religião, mas isso foi passando dentro de uma tradição de família, né? A tataravó benzia, ensinou a avó, e a avó que ensinou a mãe, e a mãe que ensinou a filha. Então isso chega a ser histórico, porque, né, na verdade, ninguém fez curso para poder aprender a benzer. A pessoa já vem com aquele dom, e aquele dom junta com o conhecimento da sua mãe, da sua avó. E hoje, que é a coisa mais difícil, a gente encontrar alguém que benze, né? E quem benze não está ligado diretamente, né, a ser umbandista, ou a ser juremeira, ou a ser espírita. Não, às vezes é uma pessoa católica que sabe benzer com seu Pai Nosso, Ave Maria, com seu galinho de arruda, seu copo d'água, e não está ligada a nenhuma situação, vamos dizer assim, a alguma religião afro ou indígena, mas traz no sangue ali, se ela começar a buscar na história dela de família, né, um ancestral dela lá, eu tinha um tataravô, uma avó que benzia, olha que interessante, que a história é sempre assim, né? A gente começa a fuçar muito, a gente acha alguém ali atrás, no passado. Posso dizer para vocês que a minha sogra, ela era católica ao extremo, mas na cidade dela, lá de Bocaina, ela era conhecida como benzedeira de coqueluche, que era chamado de simioto ou doença de macaco, né? E ela curava todo mundo lá e era católica. Católica. Mas você sabe, o Jorge, rapidamente, a questão de não passar esse legado, né? Não existe, porque o aprendizado é todo pela oratória. Não existe uma, né, um livro, uma orientação. Então esse legado, que é um desafio hoje das religiões, né? Transmitir o legado, transmitir essa e ter sucessores. E é talvez por isso que a gente não tem conseguido ver tantas benzedeiras mais, né? A dona Gilina do Centro Espírita Irmão Rodolfo aqui é benzedeira, né? E ela não fazia dentro do Centro Espírita. Era na casa dela, em algum lugar que ela fosse. Então, tudo quanto é criança que a gente queria, já ligava para ela. E depois que ela ficou bem mais velhinha, assim, né, ela faz até à distância. Você passa o nome da criança, passa tudo, e ela faz o trabalho de lá, de longe. Ela falou que era uma missão que ela teve desde moça. Não tinha nada a ver com o espiritismo. Né? Era benzer. Maurício, deixa eu fazer uma pergunta para você, legal. A maioria das pessoas, ou melhor... quase todas as pessoas, a gente não vai falar que é a maioria, quando vai numa tenda de Umbanda, fica esperando a hora de ficar de frente lá com o médium, né, que está incorporado. Mas muita gente vai interessada em ficar sabendo de passado, presente, futuro, quer saber se vai casar, se não vai casar, quer saber se vai, se vai dar certo isso, se não vai dar certo aquilo. A pessoa quer saber alguma coisa de algo material, muitas vezes, ela está querendo arranjos. É isso que ela está querendo. Ela está querendo que alguém resolva o problema da vida dela assim, de uma hora para outra. Isso é legal? Isso aí, é isso que a Umbanda faz? Não. Não. E aí, para que eu possa responder isso, eu vou até responder algo assim. Por isso que a grande maioria das pessoas que procuram Umbanda, quando vão na Umbanda, é a dita gira de esquerda. Que é a gira de Exu e Pombagira. Por quê? Porque eles têm um linguajar muito mais próximo, né, que o nosso... Então, nesse linguajar próximo, muita gente busca isso. Mas essa questão, isso já é até meio que histórico, né? As pessoas vão para o terreiro de Umbanda, às vezes buscando muitas coisas materiais, ou adivinhatória, ou se a pessoa está me traindo, se não está. E é uma coisa que, assim, as pessoas precisam entender que os espíritos ou entidades, guias, seja o que for, o trabalho deles não é esse. Não é de investigador, deixa eu investigar se o marido está traindo, se a mulher está traindo. Né? Cresci ouvindo muito isso, que entidade não é agência de emprego. O papel das entidades, dos guias, em primeiro lugar, eles vão nos orientar. A decisão sempre será nossa. Isso é uma coisa, eles vão estar sempre nos orientando. Se tiver algum trabalho, alguma força ruim ali, alguma energia, também vão nos orientar a trabalhar. Mas as entidades, elas podem fazer tudo, mas se eu não me mover do lugar, nada vai acontecer. Então, assim, existe essa mística que as pessoas vão para os terreiros de Umbanda, né? E até faço um apelo aqui, que quem leva alguém para um terreiro de Umbanda, vamos falar de roupa, como é que você vai com a sua roupa, né? Você não vai de biquíni num terreiro de Umbanda. E já vai, já também, com a ideia. Tem gente que vai para conhecer, que bom, estou indo só para conhecer. Tem gente que está com uma necessidade, também é bom, vai lá, busca. Estou indo apenas por curiosidade, tá bom, vai por curiosidade. Mas não fique na frente da entidade, do preto velho, do caboclo, de quem seja. E aí, fala o meu futuro, conte para mim alguma coisa, que os espíritos não trabalham desse jeito, não é? E eu vejo que tem muita gente que às vezes sai até decepcionado de um terreiro. Ah, eu fui lá, mas eu parei, eu achei que ele fosse falar o número da Mega Sena, e não falou se eu vou ficar rico, não falou. Então, eu já vi gente assim, achar que o tempo dele ali foi perdido porque a entidade não falou nada disso para ele. É, Maurício, você falou uma coisa interessante, que teve um conhecido meu que ia e foi em alguns centros espíritas, mas eu acho que ele não estava muito satisfeito com centros espíritas, pelo que ele estava querendo ali, né? Aí eu indiquei para ele ir lá na tenda de Umbanda Mãe Maria também. Falei, vai na tenda de Umbanda Mãe Maria, quem sabe se você ajudar. Eu não sabia o que ele queria, só que ele estava querendo experiência espiritual. Aí passou um tempo, ele foi reclamar comigo. Falou, Jorge, eu fui no centro que você frequenta, nos dois, no Anjo Ismael, fui na AME, fui até na tenda de Umbanda Mãe Maria, conversei lá com as entidades, conversei com tudo, e ninguém, nenhum desses lugares falou que minha mulher estava me traindo, nenhum desses lugares. Eu falei, eu já sabia há muito tempo que sua mulher estava traindo você. Falei, eu já sabia há muito tempo. Só que eu não tenho nada a ver com sua vida, isso é problema seu. E outra coisa, entidade espírita está lá, não é para ficar falando da vida dos outros, não. Ele está para orientar a gente espiritualmente, isso aí é problema seu. Ah, então você já sabia? Eu falei, eu e a comunidade toda, todo mundo sabia. Agora, só você que não sabia, que é o marido é o último a saber mesmo. Agora você vai querer que o espírito fique falando essas coisas para você? Ele enfiou o rabo dentro das pernas. Eu tinha que falar isso para ele, entendeu? Para poder desmistificar a coisa. Eu falo, ó, todos sabiam, menos você. Agora, você quer que o espírito fique falando isso? Ele está lá para coisa. Espírito que fica falando da vida dos outros é que não serve. Espírito que vai falar da vida dos outros não serve. Então, não adianta você ficar procurando isso em centro espírita, não, pelo amor de Deus. Nem tenda de Umbanda, que é todo mundo sério para essas coisas. Eles estão lá para orientar, para a gente se unir. Você está com problema com sua família? Se você chegar lá e falar, com certeza o espírito vai querer conciliar, vai querer te ajudar de alguma maneira, vai querer que você dialogue, vai querer que você converse, vai querer que você... Eles querem sempre união e não desunião de ninguém. Mas existe, né... Kátia e Maurício, Francisco, algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que têm lá os seus clientes, pessoas ricas, que vão lá para querer saber se vai se eleger, se vai... Mas isso não na tenda de Umbanda, mas, particular, eu conheço várias pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? E cobram caro para fazer isso. É, utilizar da mediunidade a fim de angariar, né, de crescer materialmente, é assim um risco que pode acontecer, como existe mediunidade em todos os lugares, né? Pode acontecer em qualquer local, em qualquer religião. É, eu sempre bato nessa tecla. O problema sempre é a alma humana. Se a gente não se instrui, se a gente não aprende, se a gente não cresce, se a gente não entende, se a gente não se aprimora, se a gente não se dá a oportunidade de ouvir a espiritualidade, é algo que pode acontecer. Eu não julgo, né? Eu tenho procurado sempre ter uma fala e um entendimento a respeito disso. Eu sei que é errado, não é? Mas eu tenho que rezar por esse irmão, porque eu também sei as consequências disso. A gente sabe, né, o que isso vai levar. Então, é alguém que uma hora vai precisar de ajuda. Legal. E o que nós podemos dizer, viu, Kátia, de pessoas que falam, olha, eu não me sinto bem no kardecismo, vou procurar Umbanda. E tem outros que vêm da Umbanda e falam, olha, eu estava na Umbanda, mas não me sinto bem. Eu tenho que vir para o kardecismo, para ser espírita, centro espírita. A gente tem que estar no lugar que a gente se sente bem, que a gente se sente acolhido, onde você consegue encontrar ali o seu equilíbrio, a sua força. Pode ser que em algumas vezes você vai até ouvir coisas das quais você não fique feliz, porque às vezes a gente não quer ouvir a verdade, a gente quer muitas das vezes ouvir algo que vai de encontro ao nosso ego e ao que a gente acredita, né? Então é aquela história do irmão que vai lá e a entidade fala assim: nossa, como você tem luz, como você é bom. Aí daqui a pouco vai ouvir de um espírito assim: nossa, olha, você é muito ruim, você é um egoísta, né? Claro que eu não vou gostar de ouvir isso, mas existem verdades que precisam ser ditas. Mas a espiritualidade sempre se utiliza de uma forma para não denigrir ninguém e para não humilhar. Mas eu tenho percebido cada vez mais uma fala muito direta da espiritualidade a respeito disso. Mas existe um centro espírita para cada um de nós, existe um terreiro para cada um de nós. Ah, eu não gosto de atabaque. Tem um terreiro lá que não toca tabaque. Ah, eu gosto mais dessa parte dos orixás, da Umbanda africana. Então, eu tenho lá um bando Molocô que cultua, que tem um culto muito voltado para orixá. Ah, eu gosto mais do kardecismo. Aí a gente tem umbandas aí muito ligadas ao Zélio, né? Muito ligadas à prática que o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Até uma curiosidade, o Zélio Fernandes de Moraes desencarnou se dizendo médium espírita de Umbanda, né? Ele se dizia, porque ele iniciou ali todo o processo dentro, junto aos espíritas, né? Então, essa sempre foi uma fala muito criticada, mas ele se dizia médium espírita de Umbanda. Mas também vamos pensar que em 1908, né, um terreiro aberto era motivo de chacota, era motivo de perseguição. Hoje não. Hoje a gente pode abrir os nossos terreiros, hoje a gente abre os nossos ilês, hoje nós fazemos os nossos cultos, não vou dizer que com a tranquilidade, mas com um pouco mais de respeito, né? É. Eu fico triste de dizer kardecista, porque o kardecismo não existe. E nós rotulamos. Ah, você é kardecista? Não, sou espírita. Uhum. Sou espírita cristão. Kardecista eu não sou. Porque o codificador até hoje, acho que ele se mexe no túmulo lá cada vez que fala kardecismo, kardecismo, porque ele era uma coisa que ele não queria ser rotulado. O Fernando Petit, o nosso vereador, tem uma pergunta. O que explica a intolerância religiosa? Aqui em São José dos Campos aprovamos o Dia Municipal da Umbanda, 15 de novembro. Mas, infelizmente, não obtivemos unanimidade na votação. Quer falar, pai? Não. Pega esse B.O. Pega esse B.O. aí, vai. Bom, primeiro, os meus respeitos ao vereador, né? Eu sei que a gente tem esse conhecimento porque até somos muito amigos de pai Walter e de mãe Sandra, né? Que fez esse pedido junto, né, à Câmara lá para que fosse instituído aqui em São José dos Campos o Dia Municipal da Umbanda, que já existe, na verdade, em toda a federação, né? A intolerância, existe um dado histórico, que esse é bem bacana da gente falar, porque eu até queria ter tido essa oportunidade de falar a respeito disso. A perseguição aos cultos afros, ela começa no Brasil no período da Inquisição. Existia uma negra chamada Luzia Pinta. Sim. Ela era conhecida como calunduzeira. Ela praticava o calundu. O calundu era a prática de receber os seus espíritos lá, ela recebia lá os seus ancestrais e dava atendimento. Isso está colocado em livros. Foi uma das maiores... um período de que ela ficou presa, ela foi levada a Portugal e não se sabe o que aconteceu com ela, né? Então, assim, a perseguição aos cultos afros existe desde que, né, aí a gente está falando em meados de 1700, 1800. Então, nós temos de pensar que a questão da intolerância, a questão da falta de empatia, de conhecimento, né, isso gera em nós uma dúvida, uma descrença, e faz com que, dentro daí do entendimento de cada um e da forma com que cada um entende de vida e de religiosidade, a verdade é minha. Não existe para mais ninguém, né? Então, o que eu estou fazendo é certo, o que o outro faz é errado. Então, acontece? Eu não vou dizer que não acontece. Eu vou estar sendo muito hipócrita dizendo que isso não acontece com a gente, que ainda não somos mal vistos ou que ainda não somos avaliados e somos criticados. Claro que acontece, não é? Mas é um passo. Eu acho que a gente precisa dar os primeiros passos. E um passo importante foi dado aqui no nosso município, sim. Já foi dado em algumas cidades, já existem grandes eventos umbandistas, né? No nosso vale temos aí um evento grande aí, que é a Umba Vale, que reúne os umbandistas aqui do Vale do Paraíba. Mas ainda falta, né? A gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Deixa eu dar um aviso aqui. Um aviso não. Vamos por... Nós ganhamos lá na AME, né? O Rui sabe, nós ganhamos muitas carteiras de escola e cadeiras, né? Inclusive muitas cadeiras pequenas, assim, de criança de escola, né? Para criança mesmo. Então, nós estamos doando essas carteiras. É tudo nova, praticamente nova. Então, quem tiver precisando de carteira de escola, é só falar com a gente, né, lá na AME. Eu vou passar até o telefone, 3936-1625. Você dá uma ligadinha lá para a Gildete, ela vai atender. Fala que foi presidente da AME, que é o Luiz, eu sou o vice-presidente, e combina lá com ela quando quer pegar as carteiras. A Cátia vai querer? Carteira de escola. Para nossa evangelização. Você pode combinar comigo. Não, sim. É carteira, né? Carteira de escola. Cadeira pequena. Para evangelização tem um monte de cadeirinha pequenininha então, também. Então, é para evangelização mesmo. Então, tá fechado quase. Tem bastante. Pode ligar para lá. Né? Então falei certo. Porque na AME a gente não está tendo espaço para guardar tudo. Então, gente. A gente está procurando gente que não seja, nós não vamos vender, né? Então, sim, nós estamos doando para as pessoas que têm necessidade também, principalmente para o caso que você está falando, para a evangelização infantil, para uma creche, para uma escolinha, alguma coisa assim que as pessoas têm. Bastante cadeira pequena. As cadeiras grandes que nós ganhamos, nós vamos usar para o auditório do novo salão, né? As grandes, das crianças maiores, né? Agora, as pequenininhas tem bastante lá. Então, eu dei o telefone aí. Se a Cátia não pegar tudo, vai sobrar ainda lá, né? Mas tem bastante, viu? Tem bastante. Legal. Gente, vamos pro sorteio, que a gente já está em cima da hora. Já são 10, já passou das 10. Uhum. E... Não, eu só queria só dar um alerta, viu? Pode falar, Rui, deixa eu falar, Rui. Mas... Eu só queria dar um alerta, porque tem muitas religiões que são intolerantes e nós temos aqui, acho que umas 5 ou 6 leis que justamente protege as religiões e castiga aqueles que cometem erros. Eu estava vendo na internet uma criança, uma menina que foi apedrejada porque estava com vestes brancas, que tinha ido numa sessão de candomblé, e as pessoas com a Bíblia debaixo do braço apedrejando a menina. Então, essas pessoas precisam entender que nós temos a Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 8, fala justamente da liberdade de culto. A lei 7.716 define crimes resultando de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A lei 12.288 também ela proíbe. A lei estadual aqui do estado de São Paulo dispõe sobre penalidades administrativas serem aplicadas na prática de atos de discriminação racial. A lei 11.635 institui o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, que nós precisamos também entender, no dia 27/12/2007. A Lei Municipal 14.455, de autoria do Fernando Petit, inclui e institui no calendário oficial do município de São José dos Campos o Dia Municipal da Umbanda, que é dia 15 de novembro, né? O Rui falou, deu uma gaguejada aqui numa lei que ele falou, que foi a Lei de Intolerância Religiosa, porque eu falei, nossa, nós estamos aqui, o Brasil está atrasado para caramba, porque a lei vai ser dia 27/12/2007, né? É 2007, né? 2007. Aí eu falei, por isso que ele deu uma gaguejada, ele olhou assim. É que eu estava... Ele está longe ainda de aprovar essa lei de intolerância religiosa. Então vamos para o sorteio. 2007. Vamos sorteio, vamos? Depois a gente divulga as leis, comenta mais também, Rui. Quem foram os ganhadores do livro, né? E do CD, que participaram, entraram aqui com a gente está, que mandaram recado e tudo mais, a gente usou um sorteador aqui que pega o nome das pessoas no oferecimento de WS, o sorteio, né? Não aniversariante. Não. É. É o oferecimento. Esse é da Livraria Casa do Caminho. Livraria Casa do Caminho, exatamente. Então, quem ganhou o CD foi a Dona Severina. Dona Severina, que ligou para nós e deixou a mensagem e falou: gostaria que a irmãzinha Kátia fale sobre a importância da vestimenta branca e como uma pessoa que vai ao terreiro deve se trajar, né? Depois a gente volta e comenta sobre isso também. Então, ela ganhou o CD, e quem ganhou o livro foi a Vânia Brizante. Eu não sei se ela participou pelo YouTube ou pelo Facebook. Depois comenta aqui e retire o livro diretamente lá na livraria do Caso Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Avenida Bela Vista, em São José dos Campos. Isso. Né? E se não for você, não tem problema. A gente sorteia para outra pessoa no próximo domingo. Exatamente. Só repetindo, né? A partir de amanhã, às 13 horas, a livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa 232, ali no Jardim Bela Vista, aquela descida da Rodoviária Velha. Então, lá vocês retiram com o Mário Vinhas, tanto o CD como o livro. Tudo bem? E a gente está... Não sei se vocês estão ouvindo aí um chiadinho, né? Está acontecendo um chiado aqui na mesa. A gente está com a mesa... Só para explicar também, a gente está com a mesa provisória, né? Não é a mesa de som do estúdio que está consertando. E essa aqui a gente está ainda acostumando com ela e ela está ainda apresentando alguns chiadinhos aqui também. Vamos para os aniversariantes? Isso. Oferecimento, né? De WS. WS, Festas em Embalagem. WS Festas. Exatamente. Então, oferecimento de WS Festas. A gente vai comentar aí, né, Jorge? Você tem aí? Tem o Rui, tem aniversariante do Paulo de Tarso. Sim, lá do Paulo de Tarso. Hoje, Fátima Galvão, nossa querida amiga Fátima. No dia 20, o Fernando de Araújo. No dia 24, a Maria da Glória Pereira. E no dia 25, o nosso grande e companheiro ouvinte do nosso programa, o Piero Maier de Oliveira. Legal, aqui nós temos aqui também, dia 20, a Dirce Moura. Né? Dia 20 também a Carmen Mírio, a Carmen que esteve conosco aqui no programa passado, que é do Criança do Século XXI, programa que passa sextas-feiras aqui no nosso canal. Dia 20 também a minha filha Juliana Reis, também faz aniversário. Dia 21 o Nil, nosso amanhã o Nil. E dia 22 a Neuza, a esposa dele. Aí é uma festona danada, porque junta os dois e faz uma festa grande, né? Só dá e a rua onde ele mora ali é curtinha, né? A rua ali dá para fazer tranquilo, a rua é larga, dá para fazer uma festona lá. Então, o Nil e a Neuza, dia 21 e 22, simultaneamente. E dia 24, a Deise Mansano faz aniversário também. Né? Nós desejamos paz e alegria em seus corações, hoje e sempre. Comentou aqui também, a gente tem a... que ligou aqui pra gente, comentou que aniversariante Luiz Diego e Vera Carmen, dia 18 do 2, já passou, né? É isso a gente comentar. E o Francisco Michele também, dia 17 do 2. Quem ligou pra gente aqui, eu não sei se foi a dona Maria Auxiliadora, sua filha Janaína, que comentou esse, eu não sei. Tião, esse é isso mesmo? A dona Maria... Ah, não, foi você mesmo. Então foi o Tião que colocou. Coloca seu nome aqui do lado para saber. E aí tem também, não sei se a gente comentou, dia 24, a Rosana Ali, do Jefa. Não sei se a gente comentou. Não. A Rosana Ali. E dia 21 de fevereiro tem o Walter Farid, lá da TV Mundo Maior também, da Rádio Boa Nova, né, Ju? A Deise também, dia 24, eles vão fechar lá a rádio e vão fazer um festão, né? Rádio Boa Nova. Legal, então, paz e alegria a todos. Hora da dica, que a gente passa para os nossos convidados, dá uma dica aí que eles quiserem. Vamos lá, Kátia? Bom, a dica... eu acho que... Desculpa, eu ficar dando dica na sua dica. Né? Mas eu acho que a dica seria interessante o que a ouvinte perguntou, até você falar. Você pode dar até outra dica, mas até ouvinte, porque o traje é muito importante. Ainda mais a Casa de Umbanda, que dá um exemplo muito legal, que todo mundo vai sobriamente vestido. Que a gente vai lá, os trabalhadores, digo assim. Mas e para assistidos? Quais são as dicas também? Nós não podemos nos esquecer que estamos indo louvar o sagrado, não é? Ah, mas eu posso louvar o sagrado intimamente, não preciso exatamente estar vestida para isso. Mas a gente tem que entender que somos falhos, somos humanos, então, estando em ambiente sagrado, dessa forma devemos nos portar e nos vestir, não é? Então, uma dica: quer conhecer um terreiro? Quer frequentar um terreiro? Quer ir visitar um terreiro? Primeiramente, vá com a indicação de um amigo, procure saber como são os trabalhos. Respeite, ainda que você não conheça ou não entenda o que você está presenciando, e a roupa vá vestido adequadamente, sem decote, sem shorts, né? Como se você fosse realmente... Hoje, né, eu vejo tantas pessoas indo à missa, ou então os nossos irmãos evangélicos se vestindo tão, né, tão produzidos, tão bonitos ali, dizendo, não, para louvar a Jesus, a gente tem que estar bem vestido, usar a nossa melhor roupa. Não precisa ser assim, mas adequadamente, né, digamos assim, de uma maneira respeitosa. Isso aí serve também, concordo, em gênero, número e grau, e para os centros espíritas também, né? Todo lugar que é sagrado, tanto, né, trabalhadores, né? Como o centro espírita não tem uma veste, né? Não tem uma veste igual tem na Umbanda, então cada trabalhador quer ir de um jeito. Tem umas peruas que vão, que vai com colar e brinco para tudo quanto é canto, entendeu? Umas pinturas que não tem sentido nenhum. Não é para andar mal arrumado em lugar nenhum, não é isso, né? E tem trabalhador que vai lá dar paz, viu, Rui? Trabalhador que vai lá dar paz de baby look, daquele baby look. Quando levanta aquelas camisinhas baby look, que a camisa vem aqui em cima da cintura. Aí vai lá dar o passe. Pensa em Jesus. Quando vai pensar em Jesus, o que a pessoa está na frente vai pensar? Pelo menos para o homem, né? Então, a gente tem que andar... E hoje em dia, a gente tem visto aí os trajes das moças, principalmente, que é um shortinho que passa de... Vai, cada short desse tamanhozinho. Isso não é para ir em centro espírita. Vai em centro espírita com roupa decente. Fica mostrando o glúteo. Exatamente, mostra tudo. Quer dizer, umas coisas decotadas, negócios... Se for na igreja, o padre não deixa entrar. Agora, tá no centro espírita, pode ir. Na tenda de Umbanda, pode ir. E tá certo, padre. Não é? Duvido entrar num. Vai lá num templo evangélico fazer uma visita e vai desse jeito para ver se eles aqueles guardiões, que os guardiões físicos, que ficam lá na porta, já tiram vocês tudo de longe. Eu nunca esqueço, viu, Jorge, que nós estávamos numa reunião lá em São Paulo, nós estávamos falando justamente de vestimenta. Uma pessoa falou: alguém vai na praia de paletó e gravata? Uhum. Praia de short e de coisa é na praia. É. Então, quando vocês forem no centro espírita, vá adequadamente, não vá como se fosse na praia. Vá respeitando o ambiente. Né? Eu lembro de uma frase do Dalmo, que eu aprendi muito com o Dalmo, o que ele dizia, o Dalmo da tenda de Umbanda Mãe Maria, né? O Dalmo dizia o seguinte, que na tenda de Umbanda Mãe Maria, nem se não fosse hora de sessão, ele não ia nem de bermuda. Nem de bermuda ele vestia para ir na tenda de Umbanda Mãe Maria, se fosse fora de... Não era um dia, não. Se fosse só ele. Vou lá buscar um negócio, um documento, alguma coisa na biblioteca. Falou, nem de bermuda eu vou. Então, você vê o respeito que a pessoa tem. Não é o respeito pelas paredes, não. É o respeito pelas entidades que estão ali. Espiritualidade. É o respeito pela espiritualidade que está ali. É esse que é o respeito que a gente tem que ter. E uma coisa que você deixou de falar, a quantidade de evangelho que ele distribuía na tenda de Umbanda Mãe Maria. Ah, né, com certeza. Tenda de Umbanda Mãe Maria, se você junta... Até hoje é distribuído. Né? Não sei se a Kátia continuou com esse sistema lá na casa de vocês. Né? Mas eu falava assim, se juntar todos os centros espíritas de São José dos Campos, não dá a quantidade de evangelho que a tenda de Umbanda Mãe Maria. Ele comprava de 4 mil por vez, quando tinha a feira do livro espírita aqui, né? O senhor Dalmo foi um dos grandes divulgadores, né? Sim. Da doutrina espírita, até através, utilizando lá do trabalho do Mãe Maria. Nós aprendemos muito com ele, né? Tanto que o estudo é uma prática que a gente jamais deixou de realizar, ou jamais deixou de fazer. A leitura do evangelho é o que nós fazemos em todos os nossos trabalhos, né? Assim, a gente está começando, né, Rui, Jorge, a nossa casinha ainda está, nós estamos ainda em construção, não temos uma sede ainda nossa, né, preparada. Então, assim, a gente vive de doações dos filhos, de ajuda de amigos, de irmãos. Então, assim, a gente está começando. A prioridade hoje, né, o nosso trabalho, até eu pedi as cadeirinhas, porque a prioridade da nossa casa hoje tem sido estruturar principalmente para as crianças, pensando justamente nessa questão do legado, né, de deixar, de preparar aí as novas gerações para que assumam esses trabalhos. A gente não é eterno, né? E, então, assim, é um trabalho constante, é desafiador para todos nós, mas quem sabe um dia, né, a gente não possa ir. A gente distribui alguns lá, né, pai? De vez em quando a gente consegue ter alguns lá disponíveis, a gente doa, assim. Legal, né? Vamos começar a encerrar agora. Começar a encerrar. E eu só queria comentar também que para você comentar, Kátia, se o pessoal quiser entrar em contato, como que eles podem contatar vocês para saber mais informação do centro? Tem algum link ou tem alguma página no Facebook? Nós temos uma página, na verdade não é uma página, né? É um grupo aberto. Se você acessar lá no Facebook, Tenda de Umbanda Senzala dos Pretos Velhos, e pedir lá para ser adicionado ao grupo, né? O pai Chico, que está aqui, que é o, né, que coordena tudo isso, ele aceita, coloca você lá no grupo. Lá tem todos os nossos contatos, o contato da casa, porque hoje, diante dessa pandemia, ainda nós estamos tomando alguns cuidados. Todo o atendimento é feito de forma agendada. Então, tem que mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que está lá bem na página, né? Bem na frente do grupo, né? Uma das primeiras fotos lá. Entrar em contato com esse WhatsApp, fazer o agendamento, e aí será atendido, né? A gente reza aí para que, em breve, a gente possa estar com mais tranquilidade e fazer de forma aberta, mas, por enquanto, é dessa forma. Legal, já coloquei aqui no YouTube, no Facebook, para o pessoal, o link, também aqui no WhatsApp, né? Então é só entrar, depois vai ficar no site do Vivência Espírita o link de vocês também. Tá ótimo, obrigado. Rodrigo, vamos encerrando? Ou vamos começando a encerrar? Vamos sim. Uhum. Então, vamos sim. Eu vou encerrar aqui a minha parte. Então, nós vamos combinar o seguinte. Nós aqui do programa, a gente faz as nossas despedidas aqui rapidinho. E, por último, vocês três. E, Kátia, se você puder fazer uma prece de encerramento... Uhum. Pode ser a Kátia ou pode ser qualquer outra entidade, tá bom? O tempo não se preocupa, não. É do jeito que vier a intuição para você aí. Só encerrando aqui com uma mensagem do nosso livreto aqui, você se conhece? Diz assim, somos artífices de nossa própria história nessas incontáveis idas e vindas interdimensionais. Portanto, é dentro de cada um de nós que se encontra a força e a capacidade para alcançar a felicidade. Paz e alegria em todos os corações, pessoal. Até domingo que vem, que nós teremos aqui quem, Rui? Nós teremos aqui a Marlene Leal, lá da TV Mundo Maior e também da Rádio Boa Nova, falando, vamos falar de alto amor. Exatamente. Então... E nós queremos agradecer ao trio que esteve aqui conosco e também queremos mostrar também a nossa liberdade democrática de receber todo mundo aqui em nosso estúdio, né, Jorge? E na nossa rádio. Carlinhos, o que você vai falar? Eu gostaria de me despedir de vocês, Rodrigo, Jorge, Rui, Beto Nove, Tião, Tião Baroto, Kátia, Maurício, Francisco ou Chico. Agradecer à família Vivenciana no aprendizado que tivemos hoje sobre Umbanda. Muitos nossos ouvintes estão felizes porque muitos esclarecimentos foram feitos e desmistificações sobre Umbanda, que muitas casas mistificam e fazem um verdadeiro proselitismo sobre Umbanda. Nós vamos agradecendo a todos que estiveram conosco neste domingo, que tenhamos um domingo abençoado com o seu frango com macarronada, o seu refrigerante favorito, o seu programa de televisão, que é um domingo. Que possamos ficar todos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Só comentar também foi uma grata coincidência. Eu estava procurando um livro, né? E o livro acho que custava mais de R$900 o livro. Eu falei, vou procurar num sebo para ver se eu encontro esse livro mais barato, né? Para encontrar. Aí eu encontrei um sebo, Aqui Sebo. Depois você comenta para a gente. E aí eu encontrei o livro, acho que por R$14, né? De R$900 por R$14. Eu falei, ah, vou lá buscar, né? Liguei no centro, aí eu mandei mensagem, falei, tem aí? Ele falou, tem sim, pode vir buscar. Chegou lá, era o Chico, que estava lá. É você, Rodrigo, não acredito. É, então comenta pra gente, Chico, pra gente também, sobre o sebo de vocês, o trabalho de vocês também, para divulgar, para que o pessoal possa conhecer aqui em São José o trabalho de vocês e irem buscar. Tem bastante livros lá, ele me levou lá dentro, fiquei impressionado com a quantidade de livros que tem também a loja de vocês. Eu tô meio entristecido. 900 para 14? Não, não tá certo isso. Já pode aumentar um pouquinho. Agora ele fala. Tem alguma coisa errada. Preciso revelar o pessoal do setor do cadastro. O pessoal que faz a avaliação. Pior que o Chico fez essa brincadeira e ficou vermelhinho. Olha lá que barato. É, ele quase me deu de graça, viu? Quando viu o cara. Eu falei, nossa, tá quase dando. Eu falei, não, faço questão de pagar. Não, e olha, né? Aquela coisa que a gente fala que não tem acaso, né, rapaz? Aí me para o Rodrigo, eu te conheço, conhecemos. É, sim, é um sonho já de criança que hoje a gente conseguiu transformar numa realidade. Tínhamos uma loja física, mas vínhamos trabalhando online há muito tempo, né, incentivando a leitura através da mídia, né, o conhecimento, o contato conosco através dessas mídias de informação. Com a pandemia, tivemos de fechar a loja física por conta de, né, da necessidade. O online foi crescendo. E hoje a gente está só com qual venda... Qual que é o link, o site? De cor eu não vou lembrar, né? Aqui. Mas se jogar no Instagram... Se jogar no Instagram, aí que sebo, vai encontrar. Aí, arroba, aí, K-Y, S-E-B-O. E aí a gente começou com focar as vendas online. Não sentimos mais necessidade de voltar com a loja física. Então, temos lá o nosso depósito, né, que você presenciou. Os livros estão todos cadastrados, os que a gente tem à disposição. Tem o link, conseguiu localizar aí? Já. Nele consegue-se ter acesso a todos os títulos que temos disponíveis. Tá bem? Impressionado. Gratidão pelo apoio aí, pela oportunidade de estar fazendo a divulgação. Isso não estava no script. É que agora eu não consigo sair da minha cabeça 14 para 900 reais. Isso ainda tá forte aqui. Vamos ter que rever esse cadastro. E ele pagou 15 daqueles um real de troco ainda. Não, olha, eu vou te dizer mais, ele quase levou de graça. Eu ainda estava insistindo, leva. De graça. Eu falei, não, eu faço questão de prazer, pagar. Prazer. Não, deixa eu pagar. Agora eu entendi por que ele fez questão de pagar. Eu falei, não, tô indo aí buscar pessoalmente. Obrigado. Guarda para mim. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho que vocês sempre nos tratam aqui, por lembrar da gente, por sempre estar com a gente aí na mente, no coração de vocês, abrir o espaço, trazer aqui a oportunidade da gente estar falando um pouquinho, né, do que a gente faz. Tem muita coisa a ser discutida, muita coisa a ser falada, com certeza. Nos perdoem aí eventuais falhas, alguma coisa que não pôde ser dito ou não foi adequadamente entendido ou dito da maneira que precisava, mas o compromisso com a verdade, com a caridade é o nosso norte. Isso daí a gente não abre mão e, né, vamos trabalhando para que a coisa se materialize e aconteça. Gratidão, muito obrigado mesmo, viu? O pai está batendo aqui nas minhas costas aqui, chega, para, passa o microfone. Quando eu estou nervoso, a mãe faz assim nas minhas costas. Ô Jorge, você reparou que hoje está todo mundo de branco aqui? Tá? Só está o vermelho dos 18 anos aqui, que está atrapalhando um pouco. Maurício. Bom. Gente, eu não sou muito de falar, não. Só agradecer mesmo. Ele está bem, né? Tentar desmistificar algumas coisas, né? E não tem como desmistificar tudo, porque a Umbanda ela é a vivência, a pessoa precisa viver, sentir, para poder entender muitas coisas, né? E para minha surpresa, né, mal chegamos aqui, alguém já falando, né, ai, que eu fui numa gira de esquerda, eu tô em casa. mas só agradecer a todos vocês, né, pela recepção, o carinho, o respeito. Gostei disso, algo muito eclético, né? Receber todos sem distinção. E eu acho que esse é o caminho, né? Porque para mim não existe baixo espiritismo, espiritismo superior, né? E a Umbanda, eu sempre escutei isso desde que eu nasci, né? Ah, você frequenta Umbanda? Ah, não, você frequenta o baixo espiritismo, né? E eu sempre achei isso assim, um absurdo. Então, é a oportunidade que eu acho que eu vejo que a Umbanda tem hoje de mostrar a sua cara, a sua identidade, sua raiz, isso para a gente ela é muito importante. É muito importante isso. Obrigado. Agradecer. Kátia, se você puder fazer a prece. Já faço a prece? Não, não, agradece. Posso agradecer? Seus comentários. Nossa, perdão, desculpa. Agradece. Ele tá mandando você embora, ele tá mandando você embora. Não, era só para lembrar. Não, agradecer. Vai ficar, o pessoal vai ficar bravo comigo. Não, pode primeiro fazer suas considerações também. Eu quero também agradecer a nossa senzala, né, aos filhos, aos trabalhadores, a todos aqueles que têm se empenhado por fazer esse trabalho, porque o trabalho não é meu e dos pais, o trabalho é de todos. Agradecer aos nossos irmãos aqui, porque nós nos conhecemos, né, já há algum tempo e sempre houve muito respeito entre todos nós, né? Sempre houve muito carinho, muita empatia entre nós aqui. Então, agradecer a todos e dizer que sou, sim, uma pessoa abençoada, venho de uma família umbandista. Meus pais, meus irmãos, né, têm terreiro também, em Caçapava. E, assim, a gente convive, apesar de estarmos em terreiros diferentes, de uma maneira muito respeitosa, cada um tem seus caminhos, né? E é dessa forma que a gente quer seguir e quer levar essa mensagem do respeito acima de tudo. Kátia, só quero dar um alô aqui, viu, Jorge? A Kátia, ela trabalhava numa empresa todo dia 25 de novembro, sim, que é o dia de ação de graça nos Estados Unidos. Você fazia um culto interreligioso. Justo. Muito bacana. Eu participei várias vezes do culto, que valia a pena trabalhar com os motoristas, com os cobradores da empresa. Justo. Era uma coisa que, assim, eu fazia parte do RH e a gente, né, levou essa ideia para fazer, e era um ambiente, né, de muitas diversidades, porque você podia ver pessoas de todas as, né, de todos os cultos. E era uma maneira de reunir todo mundo dentro de uma mesma religiosidade, de um mesmo entendimento, e até com muito respeito, né? E eu tive o prazer de ter aí o seu Rui por algum tempo. Foi muito bacana, foi muito enriquecedor. Dá licença, meus filhos. Deixa a nega velha chegar. Vem como uma pequena semente, porque ainda tenho muito que crescer, muito que aprender. E hoje, junto a esses irmãos, junto a todos os corações desta terra, que houve este trabalho de grandiosidade, de transmissão de aprendizado, porque aquele que transmite o que sabe aprende muito mais. Neguei imensamente grata pela oportunidade de servir a nossa Umbanda. Não significa que não possa um dia vir a servir a outros cultos e a outros cajuá, porque aonde eu for chamada a servir o Cristo, ali estarei. Imensamente feliz pela oportunidade de que meus filhos aqui presentes possam levar a nossa Umbanda sagrada, possam dizer a todos que somos um culto de amor, um culto de acolhimento, onde neste momento de tantas dores, de tanto sofrimento e de tantas lágrimas, a mensagem precisa chegar a fortalecer os corações daquele que sofre. Ajuda, meus irmãos, estende a mão, ofereça a tua palavra, ela já pode acalentar muita dor. Não precisamos esperar o enriquecimento da moeda para poder dar o melhor de nós. O melhor está dentro do coração de cada um. Gratidão, gratidão a todos esses que acolhem hoje os conhecimentos da nossa Umbanda. Gratidão a todos que servem por amor, que servem sem pretensões. que servem por apenas se sentirem instrumentos preparados para que possam seguir essa caminhada. Abençoado seja nosso Pai Maior, abençoado seja nosso Cristo, nosso grande Mestre, Senhor de todas as coisas. Abençoados sejam os nossos orixás, as forças sagradas que criam e que geram equilíbrio a essa terra, e a todos os espíritos de luz que trabalham pelo bem maior. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.